ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. Bom, eu tinha prometido pra agosto, mas vale comecinho de setembro. A gente tá retomando aqui um podcast, voltando a falar sobre a era Jonathan Hickman dos X-Men, tá? A princípio, esse talvez fosse o último podcast pra gente falar sobre isso aí, né? Só que aí a gente viu que tinha muita coisa, a gente tava acompanhando paralelo ao que tava saindo aqui no Brasil. E aí a gente viu, não, a gente já tem matéria suficiente. Tá faltando um finalzinho aí, mas eu acho que vale a pena a gente discutir com detalhes essa última parte aqui e deixar muita coisa pro final. Então, este aqui vai ser, portanto, o nosso penúltimo podcast para falar sobre essa fase espetacular. Que vai deixar seu legado. Ela continua, mas não capitaneada pela lenda, né? Enfim, para acompanhar a gente de novo, a turma que já estava no podcast anterior sobre esse tema. Olá, aqui é o Felga e esse baile de gala tá cheio de referência de Naruto. Olá, gente. Aqui é o Marcos Pedro e eu acho que não estou bem vestido para essa festa. Imagina a roupa que o Marcos Pedro iria nessa festa. Não, não imaginem. Não imaginem. Que é o Paulo, e o Dr. Destino, mais uma vez, tinha razão. Tira. Bom, pessoal, a gente aqui vai retomar de onde a gente parou, né? Acho que foi, já mesmo, se não foi ano passado, né? A gente falou sobre X de espadas. A gente praticamente concentrou a história base em X-Men, os X-Men do Jonathan Hickman, né? E também focando também na saga em si, que ela se espalhou para as demais revistas de mutantes. E a gente retoma aqui de novo para ver o que foi que aconteceu nesse momento pós-X de espada, que a Marvel chegou até a renomear, né? De acho que agora era o Crepúsculo X, agora era o Reino do X, uma coisa assim, logo depois, né? O que tem tudo a ver agora que os X-Men agora recebem novos vizinhos, né? A gente teve um sacrifício de dois grandes mutantes de cada lado no final de X de Espada. Se você não ouviu, volta lá no nosso podcast pra pegar o fio da meada. E aí a gente tem agora a nação de Araco, né? Os antigos mutantes que cresceram em outra dimensão, né? E foram exilados lá quando combatiam criaturas demoníacas lá do outro lado e formaram, digamos assim, versões mais hardcore e mais radicais dos mutantes, né? E agora a gente vai tratar sobre esse assunto, mas também se encaminhando pro que seriam os primeiros passos pro Jonathan Hickman tá deixando, se despedindo da linha mutante, né? Deixando, obviamente, seu legado. Então a gente vai falar mais concentrado aqui sobre as revistas, mais uma vez, do Jonathan Hickman, né, é o nosso foco, mas a gente, diferente do que aconteceu das outras vezes, vai dar uma pincelada nas revistas paralelas e que vão acabar abarcando também nessa festa de gala, que foi apenas a primeira festa de gala organizada pela Nação Mutante, e vale ressaltar, a gente tá fazendo esse podcast, um delay de quase um ano do que houve nos Estados Unidos, e a gente já teve lá nos Estados Unidos o segundo Hellfire Gala, né? Você tá ouvindo nosso podcast aqui, e a gente tá seguindo agora, dessa vez, como a gente tenta sempre fazer, né? A linha do tempo que você já viu aqui nas revistas do Brasil, né? Revistas que estão sendo publicadas pela Panini. E bom, a gente, então, pode começar pela X-Men, que a gente parou, que é a X-Men 16, né? Que ela é diretamente ligada a esse pós-X de espadas. Eu havia até comentado, você deve lembrar, que eu, quando terminei lá o podcast anterior, comentei um pouco do que tava acontecendo, né? Quando terminou aquele evento, né? Ressurgiu daquela ilhota toda uma ilha maior, um arquipélago maior de Araco. Então, mais uma vez, como eu vi ano passado, né? Araco se juntou com Krakoa e formou um continente maior que era assim no passado, que é aquele tal de Okara. Só que tanto tempo se passou e as duas ilhas, elas não se falavam, não se entendiam mais. Ela até tinha uma falta da outra, né? Foi meio que uma que atraiu a outra lá, como a gente viu no arco das histórias. Só que uma vez, uma perto da outra agora, havia um distanciamento. Eles nem sequer conseguiam falar o mesmo idioma, tinha até dificuldade. Foi isso uma coisa que o Cifra logo notou, que o Cifra veio que serviu como um intermediário ali das relações, né? O Cifra que tinha acabado de ganhar uma esposa, né? Foi ele, acho que saiu o mais sortudo aí de todo o X Espada, contando que teve gente que morreu lá e quando retorna da morte de lá, retorna com problemas, né? Seja estruturalmente ou mentalmente. Esse negócio que tu acabou de falar, que o Cifra foi o que mais se deu bem, é uma daquelas pequenas dicas que o Rickman tá colocando pro final, que a gente vai descobrir que tudo era um plano, em cima de um plano, em cima de um plano, o Cifra. Vale ressaltar, né, que nas primeiras edições, você ouviu lá a primeira, aí sim, o primeiro lá, que é com House of X e Potências de X, né, que era o Powers of X. Você lembra que a gente viu nas primeiras histórias, assim, que o Cifra foi o primeiro lá a tentar conversar com o Krakoa. E a gente sempre achou suspeito um pouco o jeito que ele chega, que ele espalha um pouco do vírus tecno-orgânico na ilha e por aí vai, né. A gente sempre foi meio grilado aí com os planos, se o Cifra era tão bobinho assim, tão subserviente ao Xavier, né. Mas enfim, o Cifra então comunica para eles que, enfim, há esse distanciamento, mas também é um problema, porque agora aquele arquipélago que acabou de chegar e tá lá impactando o mundo, ele começa a atrair certa atenção, né? Afinal, o pessoal já tava grilado com o Krakoa ter se tornando uma superpotência. De repente, do nada, de um dia pro outro, surge um super exército de mutantes, dos que talvez dobrando, triplicando a quantidade que já tinha em Krakoa, é uma coisa que alerta o mundo. E vale ressaltar, os mutantes de Araco, eles também têm toda uma visão diferente de como eles enxergam as coisas. Então, uma das coisas que eles, que vamos dizer, aquela que representa mais eles no lugar da noiva do Apocalipse, da Gênesis, né? Os autores, eles não têm muita criatividade, então sempre vai ser um Gênesis junto com o Apocalipse. Bem a quinta ou a sexta. Um dia vai ter um encontro deles, dos últimos descendentes dos Trask e dos últimos parentes do Abutre. No lugar dela ficou aquela que era a Inderrotável, né? Como era o nome dela mesmo? Isca, né? Uma coisa assim? Isso é isso. E aí ela quando vai se comunicar com Xavier e Magneto, né, que agora são nações vizinhas, ela acha que eles são os governantes do mundo atual, né? Aí eles dizem, não, a gente não governa o mundo, a gente tá aqui junto com eles, né? E ela olha meio assim, tipo assim, pô, você tem todo o potencial de dominar isso aqui, esse mundo, deles serem subservientes a você e vocês não, com essa onda meio pacifista, ela até meio solta um risinho meio irônico assim, né? E aí concorda. Não, é porque assim, é relações internacionais. A isca é realismo, você tem que projetar sua força em nível de poder. O Magneto e Xavier estavam numa vibe mais liberal. Não, a gente vai só dominar economicamente o mundo, somos os donos de todas as indústrias farmacêuticas, sendo os donos de todos os insumos de alimentícios e de remédios do mundo inteiro, mas a gente não tá dominando ninguém, tá bom? Só que a gente só tá deixando o fato de que quem não negociar com a gente vai ficar sem remédio pro resto da vida. Então, mas a gente não tá dominando o mundo. Não, tudo bem, há um pouco de exagero aí, porque eles não têm um único, mas eles estão ofertando, digamos assim, um acervo melhor farmacêutico, superior em termos de medicamento, né? Agora, a alimentação não exagera, Paulo. A alimentação não tá privando ninguém de comer, não. Alimentação não, falando farmacêutico. É. Eu lembro que na House of X, é contado que o Xavier, do nada, ele se tornou o dono das 6 maiores indústrias farmacêuticas do mundo. Então, um cara desse fala muito. Agora que, digamos assim, a ilha surgiu, né, eles começaram a tentar organizar uma coisa como se fosse um governo seguindo os moldes de Krakoa. Então eles se inspirados em Krakoa, que a Krakoa tinha um conselho silencioso, né? Eles criaram o Grande Anel, né? O Grande Círculo de Araco. E que a Isca ia estar nesse conselho e ia ter uns outros mutantes. Acho que a maioria aqui são personagens que a gente não conhece, mas alguns deles talvez apareçam mais pra frente, tá? E tem uns até que estão meio que censurados. Curiosamente, isso foi censurado aqui, como se tivesse um plano maior daqui pra frente, mas a gente sabe que o Rickman saiu, então se havia realmente uma grande coisa pra ser feita aqui, eu acho que não chegaram a aproveitar muito, pelo menos quem tá acompanhando as histórias lá fora sabe que a coisa meio que degringolou aqui pro lado de Araco, mas sem adiantar nada, né, a gente não tá nesses spoilers ainda. Mas vale ressaltar que eles também, como tem o Cifra e a Krakoa lá no conselho, como meros espectadores, né, a gente vai ter Araco, que é o equivalente de Krakoa, junto com aquele Red Root, né? E aí, pra terminar essa edição 16, que já é a primeira cutucada que o Hickman dá de que talvez a gente realmente esteja se despedindo dele, é que se tem a ideia de que, como Krakoa perdeu algumas pessoas do conselho dela, o Silencioso, seria o Apocalipse e a Jean, fica duas vagas no conselho, e aí o que o Magneto Xavier queria é que o Ciclope e a Jean assumissem. Só que aí o Ciclope e a Jean disseram que não, a gente quer retomar os X-Men como ele era, uma equipe pra salvar o mundo, aquela coisa heróica. E aí a gente vai ver mais pra frente que eles até vão se mudar de Krakoa pra ter uma base fora, digamos assim, da ilha, né? E assim, o Xavier e o Magneto ficam meio assim, né? Mas concordam, enfim, e ficam com dois assentos vagos que a gente vai ver. E aí tem a primeira sinalização da tal eleição mutante, né? E que deixou entender que os leitores iam votar em quem ia estar na equipe, mas no final das contas a gente só ia votar em um. Então a pessoa que vai assumir, que não era o Hickman, né, que vai assumir a próxima revista dos X-Men, escolheu boa parte da formação, e aí cabia ao público por votação na internet escolher um. E aí, isso foi logo no comecinho, foi em janeiro, tinha uma lista lá que incluía nomes gigantes, né, que incluía o Roberto da Costa, o Sam, enfim, uma infinidade de personagens, que aí a gente, em algum momento era tudo no escuro, mas eles davam umas médias, assim, de quem tinha subido, quem tinha descido, quem tinha caído, só pra estimular a galera a sair votando. Acho que foi uma votação de algumas semanas, não mais que isso, até porque a gente sabe que a revista de Marvel precisa de uns 3 a 4 meses antes, né, pra se vazer. E aí seria revelado no Hellfire Gala, em junho pra julho, mais ou menos, foi o tempo que durou esse pequeno arco de histórias, né? E daqui pra lá, Hickman continuava a fazer sua revista, que aí segue pra próxima edição, a edição 17. Então, na edição 17, primeiro a gente começa lá no Império Shi'ar. É uma versão muito mal desenhada do Império Shi'ar. Parece um desenhista que está tentando imitar. Ele teve um coma alcoólico de 30 anos, achou que estava em 1991 e que a moda era imitar o Jin Lee. Então ele fez uma imitação péssima do Jin Lee. Vou notar que em nenhum momento ele desenha os pés de ninguém. Aí a Imperatriz Chandra dos Shi'ares foi raptada. E vocês sabem que os Shi'ares são um império galáctico gigantesco formado por um bando de incompetentes. Porque em qualquer aperreio que eles têm, a primeira coisa que eles fazem é pedir ajuda dos X-Men. Então, a Rapine, pra tentar disfarçar a incompetência deles, tentou disfarçar disso. Não, a gente não pode deixar os outros descubra. Vamos chamar a galerinha aqui dos X-Men pra resolver isso sigilo. Aí, quando foi na hora de ligar, ela... Socorro, X-Men, me ajudem! Aí, chegou o Ciclope, a Jean e a Aurora foram lá. Como eu falei, o cara teve um coma alcoólico e acha que tá em 1991, então... Então, essa é minha dúvida. Essa história, ela se passa quando? Porque os uniformes não batem, os desenhos não batem, cara, nada bate. Cara, o vilão, peraí, eu ia até falar isso. O vilão parece que saiu de Wildcats. É um demonita. Se não me engano, quem tá desenhando isso é o Brett Booth. O cara, ele desenha os uniformes da X-Factor, gente. Da X-Factor isso, da Simone. Só a Tempestade que tá com o uniforme atualizado. E a Jean e o Ciclope estão com o uniforme do X-Factor. Que a desculpa deles na história é pra poder fazer uma homenagem à época da mãe da nova Imperatriz, a Lilandra, né? Então eles estão com o uniforme da época da mãe da menina. Então só pra fazer uma modinha. Eles foram pra ofender a menina, porque se puder não ir... Lá, tipo, com a época do Claremont, não, vamos escrotizar mesmo, vai Jim Lee dos genéricos mesmo. Exatamente. Aí eles vão indo, eles encontram, então, por lá no Shi'ar, está o Beto, o Mício, que o Mício, ele é casado com a Esmagadora da época dos Vingadores, já que... Aquele negócio, é o Hickman. Se o Hickman, ele puder, ele enfia o Mício Mancha Solar em qualquer canto. Aí, ele só fez o arco dos Novos Mutantes pra falar dos dois, irem pro Shi'ar, ninguém se meter com eles. Aí depois, não, vamos colocar aqui o Shi'ar no Shi'ar, só pra eles aparecerem um pouco. Não, mas não é só o Mício que tá com a Esmagadora, né? O Beto também tá lá porque ele também tá com o chamego com a Rapina, não é isso? É mesmo, eu esqueci, a Rapina era também até uma queda por X-Men, primeiro foi o Bishop e agora o Beto. Então, ela tá com o Beto agora. O cara que apareceu era o Demonita, na verdade, no universo Marvel, o Demonita é chamado de Stygianos. Aí o nome do cara é uma coisa bem assim, o Hickman, ele olhou, não, vai sendo, esse cara desenhou assim, então vai ser anos 90 na veia. O nome do vilão é desse jeito. Aí vai lá e fala, nós fomos enganados por vocês foram não oprimindo a gente, todos esses séculos, mas só agora eu resolvi fazer alguma coisa, sequestrando uma criança, porque é assim que a gente resolve as coisas. Aí, no segundo lá, depois desse discurso, ele é derrotado, a Chandra olha assim, realmente eu acho que minha mãe e meus tudinhos aqui vacilaram um pouco com esses chiguianos, vamos aqui tentar fazer um pouco de reforma social e ajudar eles, mas, e esse, a gente tem que resolver esse cara, você não pode prender ele assim, porque ele é o líder rebelde revolucionário, você vai criar o Marte. É, tem razão, eu tenho uma ideia melhor, ele vai ser o novo diplomata dos estiguianos. Ai, mas isso aí não é cair pra cima? Não, porque ninguém vai confiar nele depois que o cara sai de revoltado a política. Bom, e aí a gente volta, né, pra Terra de novo, e volta pra algumas edições muito, muito tempo atrás, que a gente praticamente, a gente quase esqueceu, né, que tinha acontecido isso. Você deve lembrar que foi mandado e treinado pra isso especificamente, né, 3 mutantes que teriam poderes de resistir a tudo e a todos, né, colocaram eles lá no chamado de Vault, né, uma coisa assim, né. A Câmara, os filhos da Câmara. A Câmara, o local que tava dentro de um molde mestre lá na... Um lugar América na América do Sul, né? Do Sul. Isso. Isso aí era um daqueles plots de vilão genérico que é preso numa bolha evolucionária que tinha nos anos 90. Porque tinha esse aí, aqueles Neo, tinha uma porrada de coisa. Esse do Filho da Cama, se eu não me engano, é do Mike Carey. Exatamente, da época do Michael Carey. E aí o Felga, como é especialista em Michael Carey, explicar pra gente melhor o que aconteceu com a Wolverine, né, com a Laura, com o Everett, que é o Syncro, e com o Darwin, que eu me esqueci como é o nome dele, mas é Darwin, o codinome. O nome dele é Charles. Não. Só que eu acho que o Coveiro pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que com esse superpoder o nome dele devia ser Lamarck. Bom, questões evolucionistas à parte, vamos lá. X-Men 18 e 19 retomam um plot, que na verdade, assim, o plot estava concluído, mas ficou faltando mostrar o que aconteceu, né? Lá pro começo do arco do Hickman, né? Ele trouxe de volta, né, os filhos da Câmara, né? Que foi um grupo, é um grupo de pós-humanos aí que o Michael Carey criou, né, para os X-Men da Vampira. Foi muito, né, bem pensado e aproveitado de transformar os filhos da Câmara nessa questão de ser o que vai ser o pós-humano. Porque muita gente na época ficou confusa. Eu expliquei que eles eram criados a partir de deriva genética, né? Que seria uma coisa não criada pelo ambiente, mas foi como se fosse ao tempo as mutações genéticas iam ocorrendo e de repente ia aparecer aquilo. É uma alteração que não é estimulada pela seleção natural. E isso que diferenciaria eles dos mutantes. Não que faça sentido, digamos assim, academicamente, biologicamente isso, tá? Mas a ideia é isso, é que, digo assim, em vez de ser mutações estimuladas por ambiente, né, que a gente sabe hoje em dia que tem isso, por isso que não dá pra falar em Lamarck era tão errado assim antigamente, né, porque de alguma maneira pressões do ambiente a pequenos fatores, eles estimulam as mutações e aí a seleção natural age pra decidir qual a mutação que fica, né? É hoje como a gente acredita que é a evolução, né? E aí os filhos da Câmara eram isso, era aquela coisa que fugiria desse tipo de seleção e seria uma coisa que seria feita à deriva, né? Estimulada por muito tempo, no caso isolado, né? Como é que foram eles lá naquela época do Michael Carey. E aqui é reaproveitado. Eu jurava que os filhos da Câmara fossem aquela galera que é eleito, mas na verdade foi filho de outro deputado, outro senador dos anos 90, nos 2008, anos 80. Não. Se eu disser nomes, o Coveiro corta. Não. E na verdade, outra coisa que muda é que a Câmara, na época do Michael Carey, era um navio, pra dizer que era a deriva mesmo, né? Era um navio que ficava solto no mar, a deriva mesmo, só pra dizer que era a deriva, né? Então, mas salvo engano, no final desse run, que é Supernovas, que todo mundo critica, tem lá seu escrito e tal, mas eu acho um dos melhores runs dessa época aí, né? Supernovas é um baita run do Carey, acho que é o melhor, né? Durante toda essa passagem. Mas acho que eles tinham, ao final, eles já tinham ido parar nesse sentinela aí, né? E o Rickman, lá nas primeiras edições, quando ele está listando as ameaças aos mutantes, né? As ameaças que os X-Men têm que lidar, ele traz os pós-humanos, né? E aí o conceito trouxe de volta o conceito dos filhos da câmara. E aí ele manda, né, no caso a Wolverine, né, a Laura, né, o Syncro e o Darwin pra dentro exatamente dessa câmara, né, pra espionar e pra aprender, pra tentar entender o que que tá acontecendo, né. E essa câmara tem uma forma de tempo de passagem acelerada, né. É, então, dos, sei lá, 100 anos lá é algumas semanas aqui fora, vamos dizer assim. A gente sabe que no final dessa história só tinha sobrado o Syncro, né? Foi o único que conseguiu escapar e na hora que ele escapou, ele morreu. Mas foi o suficiente, né, pra fazer o backup lá do cérebro, né? E aí depois fazer a ressurreição dos três, né? Que no caso, tanto a Laura quanto o Darwin tinham morrido lá dentro, né? E aí é que aí volta, né? O Syncro tem todas as memórias, ele tinha se apaixonado, ele viveu um romance com a Laura. E isso tudo tinha se perdido, né? Porque ele voltou, né? Inclusive ele volta pro corpo que ele tava, né? Corpo mais jovem dele. Ele tem toda a bagagem, né? De um homem de 100 anos, vamos dizer assim. Mais um que tem esse histórico, né? É, e aí ele olha pra... Tá apaixonado pela Laura, mas a Laura que volta, né? Não é a Laura. Ele olha pra ela apaixonado, ela olha pra ele, tá pensando o quê? Aí mostra as garras. É, então, mas aí depois ele entende que vai dar certo. Em algum momento ele deve ter visto as garras dela lá na câmera de qualquer jeito, né? Ele foi dar em cima dela a primeira vez, ela mostrou as garras, deve ter sido. Agora vale ressaltar o seguinte, que muita gente pode não captar, né? Ele só teve, digamos assim, essa coisa guardada, porque quem faz o backup, digamos assim, renova o backup da pessoa, né, atualiza, é o Xavier. Então em algum momento, quando ele saiu a primeira vez, ele falou, Xavier, tô aqui, pega tudo pra eu te falar quais são os planos, enfim, que tudo isso era um plano maior lá do, de novo, da War Kid, né, que tá sempre agora por trás de tudo e de todos, né? E aí ele tem isso. Já a Laura e o Darwin, eles vão voltar, mas vão voltar com o último backup antes de ter isso. Imagina se o Xavier tivesse dormindo nessa hora. Imagina se o Xavier tivesse no banheiro. Xavier, agora não, tô ocupado. Enfim. Puta merda. E aí, então, o Rickman, ele retoma esse ponto, né? Não sei se depois ele ia trabalhar isso ou não, tal, porque mas a gente já sabe que tá já saindo da revista, né? Mas ele traz, então, o que aconteceu dentro dessa câmara, né? E aí mostra todo o universo, os filhos da câmara, as gerações que vão surgindo, né? Não é algo totalmente à deriva, né? Lá, né? Tem um computador, tem toda uma cidade, né? Que, vamos dizer assim, meio que controla a evolução desses pós-humanos. Anos, né? Acho que até vai um pouco mais além daquilo que o Carrie tinha explicado lá no run dele, né? E aí eles também mostram também a briga pela sobrevivência, né? Dos três, né? As armadilhas que são montadas e tal. Então eles ficam nesse joguinho de guerrilha aí, vamos dizer assim, por todo esse período, né? No final eles cometem alguns erros aí que acabam levando à prisão deles, né? O Syncro consegue escapar, tal, mas o Darwin acaba morrendo no meio do caminho. Eles conseguem, inclusive, até um jeito de vamos dizer assim, vencer os poderes, né, do Darwin, né? Porque o Darwin tem o poder de se adaptar constantemente ao ambiente, né? E aí eles conseguiram, de alguma forma, superar isso, né? É engraçado que quando você vai lendo a revista, né? O Rickman adora os gráficos, fluxogramas e tal. Tem um fluxograma vamos dizer assim, a cada 5 páginas, explicando mais ou menos a posição de cada um dos... É como se fosse uma linha do tempo, são 3 linhas do tempo. Isso. Aí de repente quando um morre a linha se apaga ali, aí de repente ele se desaparece. Então, ele vai, ele gosta dessas maluquices, cara. Mas aí vai mostrando alguns detalhes e tal. No final das contas, aí mostra, né, o Syncro conseguiu escapar, né, com todas as informações, mas então ele tem toda essa bagagem, toda essa vida que ele viveu, né, e ele sabe, e aí ele continua, né, apaixonado pela Laura, mas a Laura ainda não... Agora, a Laura de agora, né, vamos dizer assim, não tem todo esse interesse. Mas tem umas coisas assim, que é importantes, né? Eles, não só os mutantes aprenderam algo sobre os filhos da Câmara, mas os filhos da Câmara também obtiveram bastante informações sobre os mutantes, né? Principalmente essa parte do poder de adaptação do 5, né? Do 5 e também do Darwin, né? Na verdade, eles ajudaram porque são os mutantes que têm esse poder, digamos assim, de superar tudo. Porque, vamos dizer, eles falam de gerações de cada um desses filhos da câmara, que Basicamente, são os mesmos personagens que o Michael Carey usou lá atrás, os mesmos nomes até, só que cada geração eles têm alguma modificação. Eles, digamos assim, foram alterados por uma deriva genética diferente, né? E tem os motivos porque cada um deles criou, tentou e por aí vai. Então, a partir do momento que eles usaram e se inspiraram, né, nos poderes do Darwin e também do Ciclo, eles começaram a despirocar. Você vê que tem muito mais filhos da Câmara mais fortes e mais adaptados a partir daquilo ali. Só até meio diferentes do que os outros. Até a terceira geração é bastante parecida. Agora já era bem diferente. A quarta geração, que era a última, era mais perigosa e mais poderosa. Aí que eles começam o plano de fuga, né, daquele ambiente. Foi um win-win e um lose-lose, né? Porque todos ganharam ali, um lado ganhou informações, o outro ganhou também informações, mas também perderam, porque quando o outro conseguiu informações, aí lascou-se, né? E aí a gente tem a penúltima edição capitaneada pelo Hickman dessa fase, que é a X-Men 20, né, que precisava ter essa edição, né, que tava faltando. A gente, querendo ou não, os primeiros inimigos deles eram orcs, e tinha, digamos assim, uma missão a se cumprir ainda que não foi executada. Essa X-Men 20, que foi desenhado pelo Mobili, Xavier já tava sabendo que o Nimrod já estava para ser reativado. Então a nova missão deles era o quê? Tentar sabotar essa ativação. E eles mandam a Mística para poder fazer essa missão. O problema todo é que a Mística, ela já estava assim, tipo, na tampa da chaleira, porque o Xavier, se vocês lembrarem no começo do arco em Power Facts, né, que é Potências de X e Dinastia X, Xavier e Magneto fizeram um trato com a Mística, né, que se ela pudesse ajudar eles nas missões mais importantes, eles trariam de volta a esposa dela, que é a Cina, né? E justamente esse estava sendo a situação, vamos dizer, de cu na mão, né? Porque se eles trouxerem realmente a Cina de volta, tudo que eles planejaram junto com a Moira, vai pro ralo, entendeu? E a Moira vai ser descoberta novamente, e é o que eles não estão querendo. Isso que não foi trazido de volta à vida nenhum pré-cogs, né? Desses mutantes pré-cognitivos. É. E o que acontece então? Eles continuam enrolando a Mística e mandam a Mística pra poder fazer essa missão suicida, né? Digamos assim. Pra Orcs, infiltrada como um dos agentes da IMA, né? Com a roupa lá de apicultor. Não é a roupa da Ima, tá? É a roupa da Orquídea mesmo. Só que eles, como a Orquídea é formada por várias organizações, por gente que saiu de várias organizações, então ela é meio que uma mistura de todas. Né? Isso, nós temos aí a Ima, nós temos a SHIELD, alguns remanescentes da SHIELD, né? Nós temos algum pessoal também, amigos da humanidade, e por aí vai. É muita gente. O Coveiro está dizendo, então, que a Orcs, na verdade, é uma frente ampla. Frente ampla, exatamente. A frente ampla do mal. Exatamente, total. Então, chegando lá, a Mística, ela presencia toda a situação do retorno do Nimrod, da reativação do Nimrod. Porém, ela toma uma informação que ela não tinha conhecimento. E a ressurreição do Nimrod se obteve através de um cristal que eles conseguiram desenvolver lá. E esses cristais, né, tem basicamente a mesma função de como que o capacete do Xavier faz, que ele retém essa essência humana e podem colocar em um corpo robótico, que no caso foi o marido dessa doutora, que morreu em Dinastia X, e ele também fazia parte de um experimento, detalhe, e essa captura da alma dele para ficar no cristal seria a etapa final, né? E como ele morreu, então ele meio que completou esse ciclo de experimento. Após a ativação do Nimrod, o Nimrod vai e detecta de cara que a Mística já estava lá. Então, ou seja, ele já está ativado, 100% operacional, e já estava prontíssimo para poder matar qualquer tipo de mutante. Então, a Mística tenta escapar, ela quase que não consegue. Quando ela passa pelo portal para Krakoa, ela ainda toma um tiro e acaba morrendo assim que ela passa. Então, eles ressuscitam e aí a Mística já fala que o Nimrod foi reativado. E a Xavier pega todas as informações necessárias que a Mística viu da reativação do Nimrod. Com esses dados todos, a Mística vai ainda e diz que a missão falhou, no caso, né? Ela cobra do Xavier e do Magneto. Aí eles enrolam mais um pouquinho e falam assim, não, beleza, a gente vai cumprir nossa parte. Não se preocupe disso, a gente só vai tomar umas providências aqui e já vamos providenciar o retorno da sua mulher. O problema do Xavier e do Magneto foi eles não terem criado uma burocracia pra em Krakoa. Era só ela ter falado, não, Mística, a gente vai ressuscitar ela, mas você precisa primeiro reconhecer a firma no cartório. Não, mas tem que ser o cartório da comarca que você está. Você tem que lembrar de levar agora em 3 vias explicitando onde é. E mais, aí no final você tem que colocar ela assinando que autoriza ser ressuscitada. Se não tiver isso, não tem como te ressuscitar. Burocracia da porra esperando a fila. Que era enorme, e ela não entendia nada. Que exato. Fila é essa que sempre assina, vai pro final da fila, não tô entendendo, né? Então, exatamente. Assim, imagina depois de isso ter essa burocracia, né? Aí, pois é, chegava lá, aí o Magneto, olha, Mística, eu queria realmente ressuscitar a Sina, né? Era minha amiga, minha chapa da Imenagem dos Mutantes, mas você tem que olhar que essa autorização em 3 vias está em formato diferente. Era calibrinho. Que chapa da... A Sina era concomitante com o Magneto? Não, não. Quando a Mística assume, o Magneto nem pisa na Irmandade. Ele tirou isso da onde, cara? Mas aí... Pelo contrário. Então, continuando, pra finalizar, eles enrolam mais um pouquinho a Mística, só que a Mística já entendeu que a situação não era bem isso. Ela meio que já começa a preparar, então, todo um planejamento pra poder ela meio que sabotar algumas coisas pra conseguir ela mesmo ressuscitar a Sina. Enquanto isso, Xavier e Magneto voltam à câmara onde está a Doutora Moira, e lá eles dão um aviso pra ela de que o Nimrod foi reativado, e a partir disso já começa a parte que é o próxima saga que a gente vai falar futuramente, que é Inferno, e depois vai ter também o 10 vidas e as 10 mortes do Wolverine. Só pra falar, eu só fico até Inferno, pessoal, sou que nem o Hickman. Bom, pessoal, então assim, a gente pegou aqui e mantendo a tradição de sempre estar focado, e principalmente focado nas revistas de X-Men, a gente já deveria passar agora para falar sobre o Hellfire Gala. Mas dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece em Carrascos. Não vai dar para explicar muito, até porque tem muita coisa para trás, assim, para contar, né? E eu acho que se tiver uma revista que a gente tem que falar sem ser os X-Men do Hickman, e que a gente poderia fazer um podcast futuro para ter mais detalhes e se divertir e aproveitar, porque é muito rico, tem muita coisa, seria Carrascos do Jerry Duggan, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, a gente falou basicamente, né, porque é a linha das revistas e que cuida da parte comercial, digamos assim, de transporte, de lidar com as outras nações para vender esses produtos farmacêuticos, esse comércio que Krakoa vai ter com o resto do mundo, com as nações amigas, né? Mas ao mesmo tempo também piratear sempre mutantes que queiram seu exílio de países que às vezes que não são amigáveis com Krakoa, para eles levarem eles para a nova pátria-mãe, né? Isso aí, Cover, diz o nome de um dos países que é um dos vilões, inimigos, conservadores, fascistas, inimigos dos mutantes, diz aí o nome do país, essa com B. A gente já citou isso da outra vez, um deles era o Brasil, né? O outro a Rússia, outro é Madripoor, né? E Wakanda. O Wakanda se torna durante aqui, né? O Wakanda tava até ok, né? O Wakanda, não, o Wakanda era contra, eles só eram assim, eles só abriam uma exceção, não, a tempestade pode entrar que era gente boa, mas não precisa desse remédio aí, não. O Wakanda sempre, assim, não era uma nação inimiga, não odiava mutantes, mas ele se tornou uma nação independente e não ia fazer o trading dele lá, né? Não ia se submeter. Mas enfim, no decorrer dessa história, a gente viu que não só a Kitty é que cuidava disso com um dos barcos dela com a equipe, que eram os Carrascos, mas havia outras, né? Havia uma parte que era capitaneada lá pela Emma Frost, né? Que seria a Rainha Branca. A Kitty virou a rainha, o Rei Vermelho, né? Não era a Rainha Vermelha, é o Rei Vermelho, né? Se não me engano. E também tinha o Sebastian Shaw, que era o Rei Negro, né? E aí, a princípio ali, era sempre uma briga de cachorro grande. A gente viu que o Shaw tava tramando, jogando dos dois lados, como ele sempre fez, pra se aproveitar da situação. Quando a equipe da Kitty, né? Principalmente a Kitty, começou a seguir essas pistas e viu que ia se dar mal, né? Ele emulou a morte da Kitty na expectativa de que a Kitty não pudesse ser ressuscitada em Krakoa. Por quê? Porque a Kitty era a única que não passava por portais. Você, em algum momento a gente falou isso em um dos antigos podcasts. Isso certamente vocês devem ter ouvido, se não, leiam. E aí a gente teve toda uma trama pra tentar a equipe dela achar a Kitty. Enfim, vão lendo sobre isso, eles descobrem. Até o momento que a Kitty volta, ela consegue ser ressuscitada, né? Vale ressaltar que era tudo meio que uma coisa da cabeça dela, por ela não passar em portais, por aí vai, né? É aquela coisa de se aceitar, enfim. Era meio psicológico, né? A coisa dela. E aí, faltava um jeito de fazer com que eles descobrissem que quem matou a Kitty, né? E a única testemunha ocular disso era o Locked. Então, ao longo das últimas edições, né? Que a gente viu antes de X de Espada, tava esse entremeio. Deu uma pausa em X de Espada, mas retoma agora, com eles descobrindo que era o Sebastian Shaw, mas eles dizem assim, não, calma, a vingança é um prato que se come frio, vamos esperar, né? E aí, voltando na Carrascos 16, a Kitty e a Emra se juntam, né? Elas meio que se pareiam ali pra dar um cacete ferrado no Shaw. Tinham todas as provas ali e eles podiam até matar o Shaw como vingança, né? Só que aí as duas são muito espertas, porque elas falam, olha, se a gente matar o Shaw, ele vai poder tramar tudo de novo. E a gente não quer um Shaw forte e não quer esse joguinho. A gente quer deixar um Shaw fraco e que ele seja submisso a gente. Então a pisa que elas dão nele é ao ponto de fazer de tudo pra ele ficar completamente dependente delas, né? De cadeira de rodas, um olho cortado, todo quebrado, pra que ele esteja ainda vivo. Mas não passa pelo procedimento de ser ressuscitado em Krakoa. E também de um jeito que ele ainda concordasse e tal, e ficasse com medo dela submisso a elas, na mão delas, né? Então, quando chega no conselho de Krakoa que vê o estado do Shaw daquele jeito, eles falam, não, mas o que é que aconteceu, né? Eles botam. Aí alguém te sugere, não, se vocês quiserem saber, bota em votação. Vale ressaltar, já tinha três no assento ali do Hellfire, né? Da equipe lá do Clube do Inferno, né? Contando com a Kitty, né? Que já ia votar não, porque elas obrigaram o Shaw a voltar, não, né? Aí você sempre tem um lá que é a favor do caos, né? A mística, não, não quero saber, não, né? O outro que botou não também foi quem agora? Nem me lembro. Só que eles perderam a votação, né? E aí a gente vê que o Shaw ainda dá uma risadinha. Tipo assim, ele tá submisso, tá quietão, mas ele ainda vai jogar esse jogo, né? Tu só perdeu a parte do o Shaw chegando pro Magneto e dizendo, Magneto, por favor, me mate pra eu me recuperar mais rápido. Aí o Magneto falou, olha, desculpa, mas pra você morrer, primeiro você tem que assinar esses 7 documentos e colocar aí 5 vias, e você tem que ir a pé pra aquela comarca do outro lado da ilha. A pé. Pra integrar. Você também precisa da assinatura da em 3 vias daquele órgão competente. As edições que seguem, então, aí elas são meio que umas costurazinhas que você sente que o Jerry Dugan tá tentando fechar até meio rápido vários plots que já estavam abertos, questão de Madripoor e por aí vai, né? E aí você vê que tem uma luta quase que final pela Cidade Baixa de Madripoor, que vale ressaltar. Os X-Men, né? Então, os X-Men não, nos carrascos, né? Mas enfim, na pessoa representando o resto da Krakoa, né? Estão comprando as terras lá na Cidade Baixa, né? Então eles compraram um bar pra ocupar lá, até chamaram de Bar Princesa de novo. Fundaram um hospital, e essa cena aí é muito hilária, em que eles fundaram um hospital. O hospital foi nomeado de Moya MacTaggert, em homenagem à nossa falecida querida amiga humana. Humana? Humana, que se for uma amiga dos mutantes e por aí vai. Aí bota do lado o Proteus, né? Esse era o filho dela e o Proteus chorando, obrigado pela homenagem à minha mãe. E aí tá o Magneto e o Xavier, olha um pra cara do outro e puxa assim a goela, assim, né? Tipo assim, né? E aí o hospital também chama alguns mutantes específicos pra cuidar de algumas coisas, né? Eles chamam o Mask. Achei até curioso, né? Eles mostraram pro Mask que ele tem novas habilidades para os poderes dele, né? Então tinha uma criança que tinha aquela fissura palatiana do beiço, né? E aí ele passa a mão assim e refaz bem perfeito o beiço dele. Então, pessoas que tinham defeitos físicos e por aí vai, ele podia curar rapidamente as pessoas, né? Usando os poderes dele, sim. E aí, até é legal porque eles resgatam e botam naquele hospital um monte de Moloch que tava esquecido, assim, sabe? Pra ajudar a população da Cidade Baixa. Enfim, tem uma briga lá local, de novo, e fica aquela história de eles tentando salvar a Madripoor, meio que controlando a Cidade Baixa, né? Aí eles brigam de novo com aqueles antigos do Clube do Inferno, aquela molecada lá. Aí tem uma moça lá, uma senhora lá que tá apoiando lá. Eles chamam de Verende agora. Grupo Verende. mas no meu cânone pessoal vai continuar sendo Clubinho do Inferno. Vale ressaltar também que acho que talvez já pensando que a equipe poderia passar por um processo de mudança, o Jerry Duggan já tava ciente de que ele ia pra outro canto que tava pra acabar a revista, né? Ele traz de volta a Kalisto. A Kalisto estava sem poderes, então tem todo um lance da Kalisto ir pra aquele arena lá que briga pra ela morrer como humana. Crucible, né? Que era suplício, né? Coisa assim, né? Enfim, aí o que acontece? A Kalisto volta a ter poderes. Quem mata ela é a Tempestade. Ela queria que a Tempestade, que era uma antiga rival, né? Amiga e inimiga, desde a época dos X-Men lá do Claremont, e ela que matasse ela, porque o Apocalipse não tá mais nessa função, né? O Apocalipse é que era o cara que sempre tava lá pra brigar, né? Pra matar as pessoas, pra elas voltarem. E agora, com a saída do Apocalipse, todas as pessoas que forem passar pelo Crucible têm o direito de poder eleger uma pessoa, se estiver disponível, a participar do ritual no lugar do Apocalipse. E aí, no caso, a Kalisto escolheu a Tempestade. Fico imaginando quem for suicida o suficiente de chamar a vampira. Você vai morrer, mas você vai sofrer. Aí, nesse meio tempo, você vê que tá sempre remontando alguma coisa pra preparação do Hellfire Club, né? Por quê? Porque quem organiza isso é a Emma Frost, né? Então você vê que em algum momento ela fala, nós tô organizando isso, tô chamando o cozinheiro pra isso, o figurino, quem vou chamar isso aqui. Então sempre nas entrelinhas, assim, você vê uma preparação pro Hellfire, né? Acho que em algum momento a gente vai ter a despedida, que deixa isso bem no ar, né? Vai ter uma despedida do grupo, que a Tempestade fazia parte desses carrascos, né? Vai ter uma despedida da Tempestade, e a gente só descobre mais pra frente por que a Tempestade tá se despedindo, porque tem planos maiores pra elas com outro escritor aí que a gente vai ver durante o Hellfire, né? Tu reparar, normalmente nessa fase aí, o plot que começou as histórias já estavam se encerrando na maioria, e a maioria também das revistas, elas estavam perdendo personagens importantes, ou tipo, um dos protagonistas estava saindo. Foi olhar na Excalibur, o Apocalipse, que era um personagem central, saiu, aí depois vai sair também a Vampira e por aí vai. Porque isso no editorial que estava acontecendo. Era pra essas revistas serem canceladas mais ou menos nessa época aí, início de 2021, aí iam ter as novas revistas pra uma nova fase, por aí vai. Não era pra nenhuma delas serem, assim, fixas mesmo. O que foi que aconteceu? Devido à pandemia, tava tendo essa crise de vendas, e a editorial da Marvel chegou pro Rick e me falou, olha, revista que for cancelada não vai, assim, entrar uma outra logo imediato, não. Ou seja, se essa galera, se a revista for cancelada, essa galera é demitida. Aí o Hickman, depois ele comentou na entrevista, ele deu uma enrolada, assim, no plot principal dele, a esse meio tempo, essa galera ter a chance de conseguir também enrolar os seus plots e continuar recebendo salário todo mês. Algumas revistas acabaram sendo canceladas de qualquer maneira, outras se mantiveram e por aí vai. Fora que teve os atrasos, houve uma parada de dois, três meses. Vale ressaltar, pessoal, assim, a gente tá aqui mais ou menos quando começou. Foi começo de 2021, então tava ainda as coisas assim meio que patinando, entendeu? Já tinha sido atrasado 2020 e agora estamos retomando. Alguns títulos que iam sair em 2020 foram jogados pra 2021. Então eles até tiveram que encaixar, feito o malfadado lá, Children of X, né? Criança do Átomo e por aí vai. Tava tudo meio bagunçado. Por isso, se vocês forem ler essa fase em específico de história, tá um clima de que eles estão enrolando. O que assim, tipo, chegou no grande clímax e o cara tá tentando tatear um negócio novo, ou como o Coveiro falou, parece que o cara resolveu sair fechando um monte de subplot que não tinha coisado por causa disso. Tava todo mundo assim, em falso, esperando chegar no Hellfire Gala e tentar criar uma fase nova. E vale ressaltar, né? A gente vai discutir isso mais talvez no próximo podcast, mas as coisas também, até não só por conta da pandemia, mas ajudado pela pandemia, mas também ajudado pelo sucesso que estava fazendo essa fase aí, essa primeira fase do Hickman, que ele, vale ressaltar, ele estava preparando um plano a longo prazo, mas dessa vez limitado, que se pediu para as revistas que estavam realmente vendendo continuarem esticando um pouco essa fase, que foi uma coisa que acabou fugindo um pouco dos planos do Hickman, né? Mas enfim, Marauders, né, que é o Carrascos, é uma revista que vale uma discussão à parte, até pela interação entre os personagens, por aí vai. Mas nosso foco é ainda o Hickman, e a gente vai começar agora a falar sobre o Hellfire, né? Então, depois da votação, praticamente uns 5 meses depois, depois 6. A gente chega em junho por aí e a gente tem um checklist de revistas. Então, pelo menos uma edição em cada título para mostrar uma parte do Hellfire, né, desse baile de gala, e que eles estavam convidando para uma ilha à parte. Não era uma ilha dentro de Krakoa em si. Vale ressaltar que Krakoa, nesse ponto, já tá virando meio que um arquipélago, né, nessa altura do campeonato, e que ia ter como se fosse um pequeno centro de convenções ali, que estava sendo criado. E queria ser permitido, naquele ponto ali, chegar humanos. Então, estavam sendo convidados, e você vê isso em outros títulos, né? Gente de várias coisas. Então, estava sendo convidado Vingadores, Quarteto Fantástico, embaixadores de vários cantos do planeta a favor ou contra os mutantes. E algumas personalidades foram desenhadas ao longo dessa revista. Então, você vai reconhecer rostinhos de famosos, de tanto da parte de política, da parte de artistas, da parte de música, ao longo dessas histórias. Talvez a gente consiga citar alguns aqui, se a gente rapidamente enxergar aqui, folheando as páginas, mas vale o trabalho de formiguinha também de vocês, depois que ler a história, voltar e ver se reconhece os rostinhos que parecem mais ser caricatos ali. Só um que eu olhei assim, não, o Rickman entregando a idade foi o Eminem. Quem ainda lembra do Eminem? Meu Deus. Então assim, tudo começa em Carrascos, né? E Carrascos número 21, por isso que eu fiz esse pequeno recapitulação aí, porque é a Emma Frost que tá organizando tudo. Eles é que cuidam dessa parte comercial, e você vai ver que tem a motivação do baile, além de apresentar quem são os X-Men da vez, é também mostrar uma coisa, um show-off, mais um show-off do que os mutantes são capazes, né? E a gente vai discutir isso ao longo aqui do podcast. E muita gente que ainda tem dúvidas se X-Men é uma coisa da diversidade, é uma coisa de representatividade, nesse baile aqui vai cair do cavalo se você ainda tem alguma dúvida, porque o visual que a galera fez, e boa parte foi desenhada pelo artista Russell Dalterman, né? É muito queer, né? Muito LGBT. Cara, literalmente é um Met Gala, só que nos quadrinhos. As mesmas roupas. Exagerado as tantas, né? Isso. É bem não, estilo mutante. É o Met Gala estilo mutante. É esse o problema. Só que não tem a Anitta lá, mas o resto tá igual, cara. Exato. E aí você vê que o Rickman tava tão preocupado em criar uma cultura nova pra Krakoa que são roupas que nem acho que nesse Met Gala poderia se usar, porque algumas fogem ao padrão assim da física. Só os poderes do personagem explicariam. Entendeu? Cara, nem... Não sei se você está subestimando o Met Gala, cara. Porque tem umas roupas que a pessoa chega com véu, ela tira o véu e o negócio tipo, sobe. Ou então, tipo, ela tá andando pelo tapete vermelho e tem duas pessoas, todas de preto, fingindo que são sombras, segurando a cauda do vestido. Não, tem o famoso vestido da esposa do Ryan Reynolds, né? Que era uma coisa, era toda fofada, assim. Ela chega, de repente, quando ela sobe as escadas, o negócio vira uma cauda quilométrica pra escada abaixo, sabe? Isso é, cara. Isso é Met Gala. Isso é Met Gala. Teve um cara que foi de Cavaleiro Zodíaco, de dourado, velho. Isso é, o cara foi de Aldebaran de Touro, literalmente. Mas enfim, nessa revista do Carrascos aqui, é meio que a entrada, a chegada dos convidados. Então, a Emma, junto com a Kitty, que agora tem que chamar de Kate, né? E o Sebastian Shaw, eles meio que são os organizadores principais, estão recebendo essa galera lá nessa nova ilha lá. E aí... Seja vindo por espaçonaves, aviões, seja atravessando portais, tá chegando um monte de gente, né? Então a gente vê os Vingadores chegando pelo aquele portal de Nova York, chega o Quarteto Fantástico, vale ressaltar que eles retomam aquela amizadezinha que foi só naquela minissérie que teve do Quarteto Fantástico e os X-Men, né? Que tem a Kitty com o Franklin, né? Isso foi de uma escrotidão absurda, essa parte aí. O Xavier, ele redefiniu o conceito de condescendência. Ele chegou, olha, eu sei que eu te humilhei, eu disse que você não é mais bem-vindo aqui porque você não é mutante, eu sei que eu te expulsei daqui a pontapé depois de ter passado quase 12 meses tentando te trazer pra cá, mas você é bem-vindo de vez em quando, não vai... criar muita amizade, viu? Pra aparecer aqui. Tipo, você é aquele cachorro de meio da rua que fica com pena e dá comida de vez em quando, tá bom? Você ajuda a gente. Pra te orientar, tá? Você que tá ouvindo a gente. A gente não chegou a tratar isso definitivamente, mas assim, tava um lance de, no começo, o Hickman dizer que o Franklin, ele era um mutante ômega e por aí vai, como sempre foi considerado. Teve uma minissérie de novo retratando isso, que levam os meninos lá pra até pra confrontar o Dr. Destino. Assim, até pincela um pouco o que foi os moldes daquela antiga minissérie. Pra chegar em determinado momento, o Dan Slott tira, digamos assim, o DNA mutante do Franklin, né? Vale ressaltar, quando eu falo de tira, é porque nunca teve. Deu a entender que o Franklin era uma criatura tão poderosa ao ponto de que, quando ele desejou ter poderes, ele se fez mutante. Mas ele, na verdade, nunca foi mutante. Ele apenas quis ser mutante, se tornou mutante por causa dos poderes dele, mas nunca foi mutante. Não sei se ficou claro. E o Slott também tentou definir de um jeito diferente como é que funcionam os poderes de todo mundo, né? Principalmente do Quarteto Fantástico, que era uma coisa assim que é de duas vias, né? Então, os raios cósmicos transformam você, mas você também tem uma coisa de você que é, faz com que você tenha aqueles poderes, né? Pelo menos isso que deu a entender no extra lá dele, né? Na revista dele. Duas coisas. Primeiro, o Dan Slott tava sentindo muito Capitão Planeta. O poder é de vocês! O outro é que o Hickman, no editorial, ele ficou muito puto com isso, porque ele tinha planos pra franquia. E o Slott fez esse plot só pra, tipo, ele é meu e você não vai tocar. E o cara ficou puto, mas como o Franklin é da franquia do Quarteto, ele falou assim, ok, eu não posso fazer nada, não tem como... Assim, minha liberdade vai até onde os X-Men vão, então não, realmente não... Só posso ficar puto com ele, por aí vai. Mas, assim, não foi uma coisa... Não foi, assim, tipo, amigável, esses dois. A gente tem também algumas pessoas, assim, que não são tão queridas chegando, né? Tem o Dr. Destino, tem alguns embaixadores ali, seja da Rússia, da Inglaterra, de Madripoor, que vão chegando. Aí tem uns rostos conhecidos, assim, alguns das revistas, tipo JJ Jameson, aí tem algumas personalidades ali que eu não vou reconhecer todos não, tá? Não sou tão versado em cultura pop americana. E aí a gente também tem até, essa que eu não entendi, tem um cara que era da IMA que parece ter uma amizade muito grande com a Jean Grey, eu não entendi quem é esse maluco aí, com certeza não é o Bob, que o Bob é a gente da Hydra, não é daqui. Então, na verdade sim, era o Bob, só que ele saiu da Hydra e foi pra IMA. Não, mas não faz muito sentido, Bob não. O Bob é doido. Não se esqueça que o Beto ficou bem uns 4 anos sendo o chefe dono da IMA. Isso então, que eu assim, tipo, cara, a IMA tinha plano odontológico. Eu então, sei. Claro que estaria pra lá. Enfim, aí você tem umas piadinhas, tem um gracejo do Tony Stark provocando o Quentin Quire, né? Que tinha que toda vez que a pessoa fosse entrar, tinha que carregar uma flor de Krakoa pra poder ter passe livre lá, tipo o crachazinho, né? O cara crachá. Você tem a piadinha do Doutor Estranho dizendo que pela primeira vez ele se sente o menos vestido de uma festa, né? Que tava todo mundo arrasando lá. Tem aí, o Paulo já adiantou aí o entreveio entre o Franklin e o Xavier, né? Mas também tem com o Reed Richards e o Xavier, né? Que o Reed Richards dá uma sussurrada na orelha do Xavier. O Xavier fica calado assim, assustado. Não, o Reed só falou assim, eu vou matar vocês, me esperem, vou ativar o plano eterno. Na verdade, o plano foi... Na verdade, o que ele falou com o Xavier foi mostrado agora na segunda festa do baile do... Que é uma coisa que ele só fala uma vez por ano, né? Exato. Aí, pessoal, aí a gente tem uma sinfonia que acontece, que aí é uma apresentação com um órgão próprio que só foi criado pra Krakoa, que uma mulher vai tocar, mas a experiência de você acompanhar essa sinfonia é diferente, porque todas as telepatas vão colocar na sua mente a sensação de tocar aquele instrumento e aí todo mundo ganha uma borboletinha telepática, né? Só o Doutor Destino que não quer, que a borboletinha vem, aí ele faz assim, pá! Já, não quero. Tipo, o Doutor Destino é pra cá a vida, ele não quer que ninguém entre na mente dele, né? Quem pode saber dos meus segredos? Enfim, aí a gente tem alguns grupos se apresentando, se conhecendo, né? O Coisa lá não pode ver uma partida de pessoal jogando lá um jogo de azar, né? E aí o Coisa quer entrar também. A gente vê, depois de muito tempo, o Banshee que foi ressuscitado, né? Tendo um pequeno contato de novo com a Emma Frost, né? Que foi uma pessoa que ele dividiu muito tempo de tela, digamos assim, na revista, na época da Geração X, né? Esse reencontro aí do Banshee com a Emma Frost. Na minha cabeça, depois que o Morrison, ele praticamente zerou a Emma Frost, fez ela se tornar o que ela é hoje, eu só fico imaginando o Banshee: "Oi, Emma, minha amiga! Quanto tempo nós passamos 75 edições sendo coleguinhas?" Aí ela: "Nem sei quem é você." Nossa, pois é. E aí a gente tem uma sequência de páginas assim que é bem curioso, que é meio que o Dr. Destino encarando o Capitão América, né? Porque, enfim, tá um vilão ali dividindo o mesmo local, só que ambos estão representando o seu país, né? O Dr. Destino é uma provocação, o Capitão América: "Eu sempre te respeitei, porque nós, cada um de nós é a cara, a representação do seu país, da patriotismo e tal, tal, tal." Capitão América fica meio puto de Destino se igualar com ele. A Emma entra pra tentar quebrar o gelo lá, só que o Destino dá uma patada nela, né? Que ele fala: "Olha, vocês acham que tô convidando a gente aqui pra mostrar que vocês têm esse poder superior sobre a gente, que vocês dominam a gente? Eu não tô caindo nesse papinho, não." Aí a Emma: "Não, que é isso, a gente tá aqui pra dividir e tal, ninguém tem esse pensamento, tal, tal, tal, tal, tal." Aí chega um emissário de Shi'ar, né? pra entregar uma coisa que ele ia entregar pra Emma, e aí ele congratula ela, né? "Parabéns, senhorita Frost, por ter finalmente conquistado este planeta." E aí o Destino sai rindo, gargalhando, né? Tipo assim: "E aí, mano, pô, você podia ter entrado em outra hora, não?" Né? Porque aquele negócio, o Doutor Destino, ele leu sobre ações internacionais, ele sabe que é soft power. E essa festa é a definição crita e escarrada do que é soft power. É os mutantes dizendo: "Olha, a gente manda, a gente vai convidar vocês todos, foda-se a agenda de vocês, vocês vão vir pra cá." E todos foram. Ao Doutor Destino: "Parabéns, vocês dominaram o mundo, realmente. Alguém conseguiu, né?" "Não, dominamos não, a gente não tem nenhuma projeção de força sobre vocês." "Cara, eu sei o que é soft power." Assim. Aí chega o cara: "Parabéns por ter dominado o mundo." Aí só falta dizer: "Ah, eu sei sobre o resto do sistema solar também. Parabéns para outras ideias." Mas na verdade a festa é para isso mesmo. Ela tem o objetivo de, assim, quando você vai lendo, né? Além de mostrar algumas interações e tal, mas o objetivo da festa, aí dá para ver como no final das contas é tudo. É na verdade uma festa que o Hellfire Gala faz todos os anos, né? Ou pelo menos fazia, né? Inclusive no final da edição tem uma pequena historinha, né? Que acho que é, pelo que eu vi ali, foi escrita pelo Claremont. Quando a festa do Hellfire é só num clube mesmo. É, só no clube, né? No clube do inferno lá na década de 80, né? É. 70, 80. Mas assim, o objetivo mesmo da festa, e depois mais pra frente quando a gente vê, é mais do que soft power, né? É um aviso de quem é que realmente está mandando no mundo, né? É, pois é. E, cara, isso continua sendo soft power, porque soft power é tudo que você tá só avisando. Quando você não tá tendo uma arma na cabeça da outra nação, é soft power. É. Bom, e aí a gente também tem um lado em que, por exemplo, os inimigos que antes eram separados, eles começam a se falar. Por exemplo, os embaixadores lá da Rússia, do Reino Unido, né? O novo embaixador do Reino Unido e o de Madripoor, eles se juntam na festa e parece que a gente tem objetivos em comum, não sei o que, bababá. Então eles começam a tramar lá. Tem algumas coisas que são plotos que só vou entender mais pra frente. Por exemplo, as cinco irmãs lá, a Cuco, elas fazem aquela única que é a menina, a Willimania, lá do Clubinho do Inferno lá, fazem ela se lembrar de alguma coisa, mas fica na incógnita, né? Talvez uma coisa que o Jerry Douglas só vá responder mais pra frente. Embaixador da Rússia e embaixador da Grã-Bretanha serem coleguinhas só em quadrinhos mesmo hoje em dia. É o novo embaixador do Reino Unido, tá? Que não é nenhuma peça boa, não. É um inimigo declarado do Excalibur, né? É, e aí a gente tem mais algumas conversas por aí, mas tem uma quebra na narrativa, porque digamos assim, o que a Emma Frost chama de o show de fogos de artifício, e até então é uma incógnita pra gente o que era, mas é algo que deixa uma galera transtornada, né? Várias pessoas, inclusive, que eram a favor de Krakow e por aí vai, ficam assim: "Poxa, tô impactado, o que é que eles estão pensando? Isso eu não gostei e tal, não sei o quê." Deixa até o Capitão América meio cabreiro, né? Tipo assim: "Você não tinha me comentado ainda, o que é que você tava pensando, Ciclope?" Eu digo: não tava nada certo ainda, quando a gente se falou, me entenda mal não, amigo, mas tá tudo de boa, tá tudo na paz." E aí se despede, né? E fica aquela pergunta, né? Que diabos é isso que se mostrou no fogo de artifício? Soltaram um rojão na cabeça de alguém? Soltaram, na verdade, mas foi o rojão foi um rojão figurativo, né? Que realmente deixou todo mundo estatelado, né? O Ciclope, eu só acho que ele vacilou, que ele devia ter falado: olha, meu amigo, a última vez que eu morei numa ilha com os mutantes e você veio aqui, você veio com porta-aviões pra nos atacar e prender todo mundo. A gente já está sendo muito legal contigo de deixar você entrar, seu filho da puta. Bom, enfim, a gente vai ter, então, espalhado em outros títulos não principais, né, várias histórias aí com vários pontos a se colocar, né? Alguns títulos eles não deixam de trabalhar suas histórias principais, eles continuam, só que eles mostram como é que isso repercute durante a festa e por aí vai. Então a gente vai agora passar pro segundo que entra no checklist, que é os satânicos. Satânicos, os Zeb Wells, que só deveria ser permitidos escrever personagens secundários, eles não tinham sido permitidos irem pro Refor e Gala, que, como é que eu posso dizer assim, eles não são exatamente, eles são muito desordenados pra caralho. Foi, só permitiram o Sinistro, Psylocke e o Alex, no caso. Alex, né? O que você faz com pessoas que não são educadas? Aí você proíbe elas de fazer uma coisa. O que, é que elas fazem? Elas vão e invadem de qualquer maneira e fazem bagunça lá e o Diabo 4. Aí chega lá a babá envergonhando o Sinistro na frente do Pantera Negra do Thor, chega o Selvagem, encontra a ex dele dançando com outro e vai lá afogar as mágoas, chega o... E vale ressaltar, era a Aurora, né, irmã do Estrela Polar, da época ainda lá do Tropa Alpha. Chega o Struto lá reclamando com o Magneto, porque não estão ressuscitando clones e por aí vai. Aí eles vão bagunçando, até que chega uma hora que o Magneto e a magia, eles simplesmente se cansam e portam eles pra longe. Aí depois que eu assisti o filme dos Novos Mutantes, agora eu sempre imagino a Eliana com a camisa da seleção argentina, ela fez algumas embaixadas e teleportou eles pra longe. Minha revista tava assim. Essa história da revista, primeiro, é o Zeb Wells, a gente já tinha comentado lá em X de Espada que o cara é muito porra louca mesmo, né? E, cara, como é que ele escreve bem? Porque, e o cartista que trabalhou com ele, depois me apontei quem é, ele consegue fazer uma narrativa muito boa, porque a babá, quando vai chegar pra Sinistro, ela tá numa fase que ela tá, tipo, pronta pra acabar, tentar matar o Sinistro, né? Vale ressaltar que o Sinistro sacaneou todo mundo da última vez, né? E aí você vê que ela tá queimando o filme do Sinistro, o Sinistro tá tentando se vender lá pro Thor, eu acho, e pro Terra Negra, né? Tipo, o Sinistro quer ficar bem com os maiorais, né? E chega lá, a babá, quebrando pau nele, fazendo vergonha, e engraçado aos sustinhos que ele toma, né? A gente até relembrou um dia desse, que eu, enfim, quem tá chegando aí futuramente nas revistas mutantes é o Kieran Gillen, né? E esse é o Sinistro que o Kieran Gillen criou e que todo mundo quer que fique nas revistas a partir de agora, que é o cara meio exagerado, com os trejeitos afobados e por aí vai, né? E, cara, é muito hilário essa revista, alguns personagens bêbados, outros enciumados. Vale destacar que tem um personagem que aparece bêbado em quase todas as histórias, que é o Noturno. Que aí depois, lá em um Way of X, ele também toma um porre com a babá, né? Ele tá completamente louco nessa. Cara, mas assim, o Sinistro, eu acho que tem saudade daquele Sinistro dos anos 90. Realmente merece vilão demonista de novo na franquia do X-Men, cara. Porque é muito melhor, cara. E todo mundo que escreve assim, escreve o cara bem. O Gillen escreveu bem, o Hickman escreveu bem, o Zeb Wells escreveu bem. Funciona muito mais com essa vibe assim, meio de comédia, meio vitoriano, do que um padeiro maluco, musculoso, que tinha alguma fixação excessiva pelo Summer sem motivo algum. Bom, aí é outra revista que fala um pouco sobre os bastidores da história, é Excalibur. Vale ressaltar que Excalibur, desde X Espadas, ele te deu como morta a Elizabeth Braddock, né? Porque era um plot lá que a Majestic tinha feito, né? Pra ela sair da frente e dar um jeito do Brian se tornar o Capitão Britânia de novo, por aí vai. Então, demorou algumas edições aí, que eu acho que foi as edições, foi tudo girando em torno disso, né? Da volta da Elizabeth pra cá, porque primeiro aparece ela como em outra realidade, que ela foi jogada, em que ela se achava que era a Rainha Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth Braddock, tá? Não é Elizabeth. Mas era um paralelo com isso, né? Dela ser Elizabeth também. E aí, a personagem que depois aparece aqui, da primeira vez, a gente acha que é a Elizabeth mesmo, mas não é, era Malícia, então trouxeram outra carrasca, né? Então, a Malice não era que tinha dominado uma época a Polaris? Sim, é ela. E aí ela dessa vez dominou o corpo, né, da Betty, e aí tem um plot gigantesco, até o momento que eles conseguem matar a Malice, pra Malice voltar com o corpo dela, ressuscitada, e dessa vez, quem sabe, treinar os poderes dela, e aí faz até um plot legalzinho da personagem, que ninguém nunca trabalhou, quem era Malice, sem estar invadindo o corpo dos outros, como é que isso foi traumatizante da primeira vez que ela roubou, se fritou no corpo de outra pessoa, os traumas delas mutantes, da puberdade, por aí vai. Enfim, a gente retoma aqui a revista com Elizabeth no corpo dela, e aí a equipe é formada agora de novo pelo Richter, a Vampira, o Gambit e a Jubileu com o Shogo, né? Enfim, uma das coisas que mais se surpreende assim é que o Richter não tava meio afim de estar na festa, mas de repente no meio da festa lá ele topa com o Shatter Star, que aparece todo ensanguentado, saindo do Mojoverso, porque isso você tem que pegar esse plot lá de X-Factor, quando eles acharam o Shatter Star lá, e o Shatter Star volta como se tivesse assim, opa, foi ontem que a gente se relacionou, e no meio da festa pega o Richter, dá um abraço nele, quer dar um baita beijão nele, e o Richter também é assim, que é isso? Você tá pensando que eu sou o quê, né? Meio que espanta ele assim e sai meio revoltado, né? O Richter tá muito puto porque ele sentiu muito a falta do Apocalipse. O Apocalipse meio que virou um mentor dele. Foi o cara que fez os poderes dele catapultar, vamos dizer assim. E ele tá indignado que a galera deixou o Apocalipse lá ser soterrado e não tá preocupado em voltar e trazer ele de volta. Então tá assim, nesse naipe o Richter, né? E durante essa história aqui é que a gente descobre que uma das X-Men que já foi escolhida foi a Vampira. E aí fica aquela história de, parabéns, tá, mas como é que vai ser? O Gambit não foi escolhido, vocês vão ficar separados de novo? E aí? E aí não, o Gambit continua em Excalibur, Vampira vai pros X-Men, agora a gente tem portais, né, como se fosse atravessar a porta da casa, aí qualquer hora a gente termina a missão, atravessa o portal, volta lá na Inglaterra, não tem problema nenhum, né? Outro ponto é que a Elizabeth passou tanto tempo fora, né, e não na função dela de Capitão Britânia, que aquela grande vitória que ela teve no primeiro arco, meio que já foi apagada lá pelo povo da Inglaterra, porque o novo embaixador, que era daquele clã Acaba, né, que é um grupo de magos que são relacionados lá com a Morgana, né, e que querem libertar a Morgana de novo, estão de qualquer jeito tramando pra tirar a Elizabeth da jogada, não, na verdade não ter esse tipo de magia lá, a única magia ser a magia deles, né. E aí o Peter Wisdom, ele aparece na festa, acompanhando esse embaixador, mas ele puxa a Elizabeth num canto e fala, olha, tá acontecendo isso e isso, desde que você saiu, até piorou o relacionamento entre a Inglaterra e os mutantes. O embaixador, ele faz um mutante, um Brexit mutante, né? Toma os seus remédios de volta e tchau. Exatamente, né? Ele subiu ao poder na ausência da Capitã Britânia, ele tramou mais, né? E aí ele se vira pra Amy e fala, olha, então a gente não quer mais esse acordo, eu tô em nome do Reino Unido, dizendo que a gente não vai ter mais esse acordo, tome de volta os remédios e as nossas relações mutantes acabam aqui. A gente, na verdade, não vai ter mais extradição de mutantes. Os mutantes que se nascerem na ilha, né, que eles chamam de Witchbreed, né, que são crias de bruxas, eles são responsabilidade nossas, e não se atreva em cruzar nosso continente e tal, por aí vai. O que é um problema, né, já que o quartel-general do Excalibur é na Ilha Braddock, né, naquela, nem Ilha Braddock, né, naquela península lá, no cantinho assim sul da... A questão toda é que enquanto o embaixador tava fazendo isso, tava lá os escoceses. Não, a gente quer continuar, independência, a gente odeia os ingleses, malditos ingleses. Pois é. No decorrer dessa história aí, ele tem uma ou outra interlúdiozinho curioso. O Rafael Felga aí falou que o Noturno tava meio bêbado, né? Então tem hora que o Noturno tropeça assim na Mega e fala, opa, desculpa, Mega. Eu tô um abração em você, nosso tempo de Excalibur e tal, mas enfim, desculpa de ter esbarrado em você, porque você tá numa condição bem frágil agora, né, não sei o quê. Ou seja, estranho, né? Dá a entender que a Mega tá grávida de novo. Pelo menos é isso que deu a entender pra mim, né? E aí, em determinado momento, a gente vê uma dancinha entre a Betsy e a Rachel, né? A Rachel tá agora se aproximando do Excalibur, vale ressaltar. Como eu falei, tá tendo uma dança de cadeiras aí, né, na revista. Alguns personagens estão se despedindo de uma equipe e indo pra outra. Parece que a Rachel tá se aproximando do Excalibur. Até porque o X-Factor, nesse ponto, já tá com os dias contados aí, que é a revista onde a Rachel tava, né? E também, eu acho que é a primeira vez em que dá uma cutucada e de que as duas poderiam ter uma relação. Eu já tô me adiantando um pouco, mas lá nos Estados Unidos, meio que oficializaram que as duas chegam a namorar, né? Pelo menos a ter um romance. Bom, aí já pro final da revista, a gente sai um pouco da festa pra voltar pra trama do Excalibur, né? O Pete Wisdom é meio que pego de surpresa pelo clã Acaba, né? Meio que comandado por esse embaixador do Reino Unido. Ele é assassinado como um sacrifício pra lá no outro mundo libertar a Morgana. Então ela escapa, né? Ela a princípio tava lá em Avalon, né? Tava presa. Só que na hora o Jamie Jaime Braddock, né, que era o rei de Avalon lá, tava acho que meio distraído. Eu não sei porque ele não tava na festa. Ah, não, ele não tava na festa porque tava em outro canto. Você vai saber em breve. E aí, a última coisa que tem é que o Richter, lá na ilha Braddock, né, que ela é uma ilha que tinha um contato ainda com o continente, tá? É uma ilha, não é uma ilha, sei lá. Ele bate o cajado dele, meio puto porque, enfim, a Inglaterra tava decretando aquelas leis, perdendo a relação com o Krakoa, e ele afasta a ilha Braddock pra longe do continente, né? Fica com uma coisa realmente separada. E aí ele, com mais calma, ele volta a conversar com o Shay Tristar, né? E fala, pô, desculpa ter te tratado mal e tal. Aí os dois voltam a se falar e vão ter um princípio de contato, né? Talvez um romance futuro aí. Acho que quem escreve é a Tini Howard, certo? Pra uma pessoa que escreve uma história sobre magia, ela realmente tem muita coragem, porque essa morte aí do Pete Wisdom foi uma desculpa pra ressuscitarem 5 personagens que o Alan Moore criou e matou lá do Capitão Britânia em 83. Tipo, irritar o Alan Moore, você descrevendo como... você acreditando em magia, você é muito corajoso, viu? Enfim, a gente tá falando dos bastidores da história aqui, mas por trás tem toda uma equipe lá que tá mantendo, digamos assim, essa festa nos eixos, porque juntar vilões, juntar nações diferentes e tudo tá na calmarinha ainda, sem ter nenhum ataque nem nada, depende de uma equipe de segurança, que vale ressaltar. Quem é essa equipe de segurança? É a X-Force, que também faz parte do Wolverine. Então as duas revistas mensais de X-Force e Wolverine são publicadas em momentos diferentes, né? Mas é uma sequência da outra. Elas é que vão, digamos assim, contar como é que essa festa resistiu a não virar algo pior, né? Então, pra começar, por que essas duas revistas são interligadas? Porque elas são escritas pelo mesmo roteirista, né? Que é o Benjamin Percy, que é uma figura dentro da Marvel que tá crescendo bastante. Ele começou sendo roteirista de rádio. Isso é uma prova de que o mal às vezes vence, porque o cara ruim, cara ruim! A parte que eu mais odeio da franquia Mutante é esse isso, cara. Isso, mas ele é legalzinho, ele é legalzinho. Olha, eu odeio concordar com o Paulo. Eu odeio, mas eu concordo. Mas ele tá crescendo bem, ele tá satisfazendo o editorial, tanto é que ele ganhou esses dois títulos, né? Então ele escreve esses dois títulos. E aqui ele faz essa longa história que ele começa em X-Force e termina em Wolverine, né? Ele começa em X-Force 20 e termina em Wolverine 13, tá? Mas um outro ponto de observação, todas as revistas que a gente tá falando aqui no podcast, eles vão, já saíram aqui no Brasil, desde a X-Men número 29 e acaba na X-Men 42, tá? Só pra poder ter isso como base de referência pra vocês lerem aqui no Brasil como saiu. Então nessa parte agora nós temos, vendo a visão por trás das câmeras de segurança da festa, nós vemos que tem, que como o pessoal já falou, temos vários convidados de todos os lugares, principalmente convidados easter eggs, como a presença do nosso querido CB Cebuski, que aparece na edição da Wolverine, e alguns outros convidados, como os embaixadores de várias propriedades, principalmente questão a galera que representa um povo, a Terra Verde, que é uma população vamos dizer, que foram autorizadas pelos mutantes de poderem, na verdade pela ONU também, né, de existirem como uma nação independente, né, formada por seres feitos de plantas, basicamente, né, são plantas. E elas foram convidadas para essa festa também. Só que o que acontece? Há muito tempo atrás, o nosso querido amigo, que vocês vão saber exatamente que a partir desse momento ele tá se tornando cada vez mais filha da puta da história, nosso querido amigo Fera. Pera lá, como diz o Paulo, pera lá. Ele sempre foi. Não. Vamos colocar da seguinte forma. Aqui ele está realmente deixando a máscara cair. Pera lá. A máscara tá caindo há um bom tempo. A gente não tá nem falando da era do apocalipse. Mas aqui... A gente tá falando dele ter feito aquele xilique todo com a X-Force Ciclope e passou um pano federal quando era do Wolverine. Pois é, e agora que a máscara praticamente caiu, porque ele conseguiu fazer uma engenharia reversa e decifrar como que funciona o organismo teleflórico da população de Terra Verde. E com isso, o que ele fez? Ele procurou utilizar essa tecnologia reversa, utilizando até mesmo o próprio organismo de Krakoa, para poder meio que subscrever o código do Terra Verde e, além de controlar a população de Terra Verde para que eles não fossem nocivos às outras pessoas, que sejam mais controláveis. E também pensou o seguinte, pera lá, se nós vamos ajudar a população, e meio que vamos ser nós vamos ser os heróis, por que então nós não podemos dar um de Minority Reporter, ver o que todo mundo está fazendo no mundo, e assim nós podemos antecipar as nossas ações antes dos problemas acontecerem. Com isso eu vou utilizar a tecnologia telefórica e vou contaminar a Terra inteira, e assim nós vamos ficar conectado o planeta inteiro e não teremos problemas de resolver certos problemas que acontecerem no mundo. Então o que que acontece? O Fela colocou isso em plano e usando o... Só um instante, você percebeu que o Xavier e o Magneto em nenhum momento olharam assim, meu Deus, meus sentidos de vai dar merda estão dizendo, estão criando um precog tecnológico aqui, depois da gente ter se livrado de todos os precogs. É que não funciona muito bem assim, né? Pelo que eu entendi, quando eu li esse organismo telefórico, teleférico aí, sei lá o quê, é como se fosse uma colônia, assim, de micro-organismos, assim, de fungos, sei lá o quê, e ele vai se infiltrar na cabeça da pessoa, ele sabe o que acontece no exato momento em vários lugares, né? E transmite isso rapidamente. Agora, não é prever o futuro. Ele, utilizando dessa tecnologia, o Fera, então, ele resolve que a melhor maneira de começar a espalhar essa... Esse outra parte, né, desse plano dele, que seria espalhar esses teleflóricos, né, essas partículas teleflóricas pelo mundo, planeta inteiro, é justamente utilizando o de gala do Clube do Inferno, né? Porque ele contamina esses principais líderes do mundo que estão na festa, né? Tirando alguns países que não apareceram, tipo o Brasil, sabe? Brasil foi? Tá presente? Foi. Então nós estamos... Foi, era uma embaixadora representando. Embaixadora até legal, viu? Olha. É. Que tem que lembrar que quando essa revista foi publicada, o Ernestão já tinha se demitido, então mandaram embaixador sim. E veja só, o pessoal do Itamaraty não tem culpa nenhuma, né? não tem, dessa vez não. É, mas então, com o Brasil presente, então, tem-se então esse plano do Fera em andamento, né? A gente vê pela visão da Sábia, né? E do Fera. E o plano é colocado em andamento, né? Com a ajuda da Sábia. E ela supervisiona toda a contaminação. E o Fera, até o momento, tá acreditando que o negócio não tem falhas, né? Vai dar supimpa. Beleza, chuchu, beleza, maravilha. Só que quem não contava era o quê? Uma Frost. Estava com os poderes ligados e ela não curtiu ficar sabendo direito do que o Fera tava fazendo. Então ela chega até a base da segurança da Sábia e leva, né, fingindo aquela glamourosidade dela, que ela está estonteantemente sexy e maravilhosa. Ela chega pra Sábia e fala, e aí Sábia, legal, tá tudo correndo tranquilo aí, com a segurança. Vim aqui te trazer uma taça de vinho, porque, né, as pessoas todas nós estamos numa festa, e todo mundo precisa comemorar, né, precisa também estar na festa, mesmo as pessoas da segurança. Ah, obrigado, chefa, tal, aquela coisa. Elas bebem, e aí a Emma Frost vai e solta a máxima. Brinde, vamos dar um brinde. Um brinde a nós e ao seu plano, junto com o Fera, de poder contaminar o planeta inteiro com o teleflórico. A mulher ainda dá uma cuspida no champanhe, do tipo, opa, eu não esperava por essa. E aí, com aquele jeito dela carinhoso, ela fala assim, ó, sei que a culpa não é sua, é daquele filho da puta peludo. Então, tudo que eu quero é, por favor, pegue a embaixadora da Terra Verde e a retire daqui. Nesse momento, algo que eles não estavam sabendo, muito menos o Fera, é que o teleflórico foi corrompido. O código que o Fera criou foi corrompido. Possivelmente, quem corrompeu foi justamente a embaixadora. E aí, a partir do momento, todos os habitantes de Terra Verde começaram a saírem do controle do Fera e eles começam a atacar os convidados. E nisso, é chamado o pessoal de segurança. Perdeu a parte, porque isso aí tá mostrando o que a Emma fez. É que não mostrou que o Magneto e o Xavier fizeram com o Fera enquanto isso, porque o Fera tava lá, né, com aquele plano. Aí o Magneto chegou com uma resma de 600 folhas de papel. Olha, você esqueceu de assinar esses documentos aqui pra seguir o seu plano. Só que agora você tem que ir pro próximo dia útil, reconhecer a firma e fazer em 5 vias no cartório. Faltou a autorização da seção Z do parágrafo 10 da artigo 15. Exatamente. E para fazer isso, você também teria que ter autorização assinada em 3 vias de todas as pessoas que você ia controlar. Então, nesse momento, vamos voltar um pouquinho antes de desfecho dessa merda, nós temos um outro probleminha que aconteceu concomitantemente com essa quebra do código desse hack, né, que acontece com o código telefônico. Sabe, ela identifica uma quebra de entrada de segurança de que alguém estava invadindo a ilha em uma das suas costas. Então ela manda, o Wolverine vai, que estava mais próximo, ele vai lá para poder ver. Quando ele chega lá, quem tá tentando entrar na festa como penetra? Sim, não é o Ryan Reynolds, mas é o nosso querido Deadpool invadindo na festa, porque para ele, se tem festa, tem que ter Deadpool. Então ele tem um engalfinhamento com o Wolverine, que acaba tomando um tiro na cara bonito, e ele vai para poder entrar na festa. Só que ele não contava ainda com a entrada da Dominó, que esmaga e mete vários tiraços na cara do Wade, e pede pro Wade: fica quietinho aí, porque você invadiu, e agora você vai mimir aí até o Wolverine voltar ao normal. Só pra saber, o que que é esse braço aí da Dominó? É coisa lá do começo? Isso, é ideia daquela parte quando ela teve parte, quando ela foi sequestrada, e teve parte do corpo dela recortado, né, pra poder usar naqueles caras do... Então, pera lá, os caras conseguem ressuscitar a gente, mas não conseguem consertar um braço? Não fica bonitinho, entendeu? Bonitinho, exatamente. Ah, então não era mais fácil. Bom, enfim, então... Fácil matar ela, então. Tem regras e cracou, não é bem assim. Senão o Sebastião Stan também teria ressuscitado, né? Cara, ela estava sem um braço. Só que ela só podia assinar 5 vias com aquele braço. A gente retorna agora para o descontrole da população de Terra Verde, que ataca geral, e o Fera vai e consegue derrubar, enquanto a segurança, né, com Wolverine, Dominó e mais o resto da equipe de segurança tentam controlar toda a situação ali junto com o Quentin Quire, né? O Fera vai atrás da embaixadora e percebe que a embaixadora é quem meio que rompeu o código dele lá. E ele tenta descobrir de que forma isso aconteceu. Então ele vai e derruba a embaixadora e a leva lá também pra sala da Sábia. Ele chega lá e fala pra Sábia: ó, Sábia, vamos tentar consertar esse negócio aqui, porque isso não tinha como e tal, mas eu vou consertar, eu não previa isso e não sei o quê. A Sábia fala assim: saber, Fera, pau no seu cu, eu não vou consertar porra nenhuma, não. Nós vamos desfazer essa merda que você fez. E quem mandou falar isso pra você foi a dona chefa, a Emma Frost. Ele meio que engole seco. E aí ele vai e atende, desfaz toda a merda que aconteceu ali, ele desfaz o código, a coisa se acalma, os ânimos. Tudo acabou numa boa, até acabou também com um dos representantes do Terra Verde tomando ali também um golezinho com o Wolverine e tal. O Deadpool também, que entrou no meio pra ajudar a galera da segurança salvar a Dominó, que em um momento ela estava numa situação um pouco enrascada. Ela consegue a ajuda do Wade, que foi a tentar ajudar ela com uma bazuca tirando na cara dela, mas o poder dela era de sorte, então ela controlou a situação toda. E então, assim, tudo acabou numa boa, numa paz, todo mundo regaçado na briga, mas tudo acabou em festa e com um casalzinho de velhinhos ali dançando no fundo. Foi muito legal. E é isso que aconteceu com a quebra de segurança. É, só uma coisa. Aqui tá a primeira referência ao Naruto, porque o texto que o Fera fala é praticamente aquilo que o Danzo falou, a seriada e toda a passagem dele no seriado, meu. O Fera virou praticamente o Danzo dos X-Men agora. E só pra constar, ainda por cima, foi a Emma, pra ser a Loura. É verdade. Ainda tem essa. Pois é. Pra contextualizar os coveiros que se negam a admitir que assistem Naruto, rival do Danzo era a Kitsunade, que é loura, que nem a Emma. Bom, aí a gente tem agora a eleição pra ser revelada, né? A gente vai sair um pouco dos bastidores, sai um pouco do esquema de segurança da festa aí, e aí a X-Men 21, que seria a última edição realmente do Jonathan Hickman na revista mensal, né? A gente tem essas revelações aí de quem serão os futuros X-Men. E aqui, assim, começa a história com Namor, né? Pra variar, com aquela cara dele do tipo, por que que eu estou aqui, né? Mas eu não podia deixar de vir, né? Porque é um evento muito importante, né? Vai lá o Xavier e o Magneto convidar ele pra pertencer, né, ao Conselho Silencioso e tal. Aí ele dá uma patada dizendo o seguinte: não, eu domino 70% do planeta, eu sou o rei dos reis, não sei o quê. Vocês voltem aqui quando me oferecerem algo melhor, né? Aí sai lá todo aquele jeito. Ele sai pra junto dos Vingadores. Vingadores, né? Vai lá pro Homem de Ferro e pro... Os Illuminati, praticamente. É, exatamente. Né? É meio que uma coisa assim, olha. É, o Xavier pediu assim, ó, por que você não volta? Você não é mutante? Faz como você fez antigamente, monta aqui uma capital aqui embaixo, né? Perto de Krakoa. Que é... E ele falou assim, não, mas vocês acham que vocês têm poder de fogo suficiente? Eu cuido ainda de... Eu cuido das águas inteiras, que é o que domina esse planeta. Então eles quiseram meio que, na amizade mais uma vez, no papo, mostrar poder e na mostrando, mas eu já tenho um poder muito maior que vocês há muito tempo e vocês ainda estão abaixo de mim, mesmo que vocês conseguiram. Ok, vamos lá falar de relações internacionais depois. Era pra ter o Bento aqui pra explicar isso, mas o Namor só fala merda. Porque o Atlântida que a gente conhece sempre é uma cidadezinha no meio do oceano. O cara disse que é o rei dos sete mares, além de desconsiderar que tem as águas territoriais dos outros países, também tá desconsiderando o fato de que ele não tem como proteger o oceano inteiro, praticamente. Porque normalmente o exército dele tem o quê? Um 40, 50 cara azul e por aí vai. O cara invadiu com o exército de Atlântida Guerra Civil, não conseguiu nem fazer um empate na Guerra Civil. O cara vai dominar o Sete Mares da onde, cara? É muito papo. O Namor é torpe o suficiente pra jogar essa balela. Cara, o Namor, até o Topeira, que ele podia falar, não, eu sou o dono subterrâneo. Não, eu sou o dono só dessa ilhazinha aqui, que tem uns por aí vai. É, cara, é muita, é assim, é muita balela. E o povo cai nessa. Porque o Xavier e o Magneto podiam só dizer assim, cala a boca, moleque, que da última vez você veio implorar pra gente pra ficar na... Pra que eles vão falar se ainda tem o show de fogos de artifício? É, pois é. Não tem que falar. Chegamos lá. Depois desse, assim, desse quase entrever, e aí depois o Namor se juntando aos Illuminati, né? Porque acho que só o Capitão América não fez parte dos Illuminati, né? Os Ovos Vingadores ele fez, né? Sim, ele fez. Ah, tá, isso. Verdade. Porque a birra dele lá com o Homem de Ferro, que ele preferiu destruir o multiverso, foi porque foi expulso do clubinho, porque ele era chato pra caralho. Ah, verdade. Então, aí começa então os X-Men então, a falar e apresentar a quem são a nova equipe, né? Jean faz um contato telepático com todos os mutantes da Terra, né? Pra fazer essa votação, certo? Tanto é que todo mundo fica meio fora do ar enquanto é feita a votação e tal. E quem não é mutante fica meio que sem entender. Aí o Doutor Estranho até explica o que está acontecendo. E aí então nós temos os resultados, né? Vampira, o Solaris, a Wolverine, o Sincro e a Polaris. A Polaris que foi eleita pela votação na internet, né? Só interrompendo rapidamente aí, a Marvel, durante esse evento aí, enquanto rolava as revistas, fez uma transmídia aí. Na internet, ela criou umas tirinhas com um desenho que eu não vou me lembrar o nome agora, em que ela aumentava o mistério. Então a gente teve vários candidatos ali, e aí mostrava umas duas ou três quadrinhos do candidato se gabando antes de que era ele, achava que ia ser ele, por aí vai. E aí depois mostrava um quadrinho, ou dois quadrinhos, dele meio enfesado, porque não foi ele. Então, assim, aos poucos, a Marvel, quem acompanhava pela internet, já ia descobrindo quem não era, até sobrar uma, que seria Polaris, que aí foi revelado na revista. Eu fui olhar aqui, o roteirista das tirinhas é o mesmo que é o Zeb Wells, a arte finalista é a mesma, mas cada tirinha era um desenho diferente. Então essa é a nova formação dos X-Men, né? Os escolhidos, né? Por votação, né? Um por votação na internet e o restante aí, né? Por votação dos mutantes. E aí, então, né? Tem toda a comemoração, aí temos várias figuras da cultura pop aparecendo, mas aí temos alguns destaques. Né? Nós temos aqui, né, o Kevin Feige, né, já vendo como serão os X-Men pro próximo cinema, né? Até pede pro Ciclope contar a história, né? E ele fala, bom, é complicado, né? E de fato é complicado mesmo essa história. É Bryan Singer. É bem complicado o Bryan Singer contar uma história dessa e encaixar no MCU, né, Bryan Singer? É, em defesa do Felga, a história do passado do Ciclope é muito complicada, porque envolve a abdução alienígena, bater a cabeça, perder, ficar no orfanato, ser caçado pelo Sinistro durante o negócio, até ser adotado pelo Xavier, cara. Assim, tipo, lembre-se que o Claremont, ele conseguia fazer uma novela mexicana que do nada aparecia o irmão dele, que ninguém tinha que falar, de repente aparecia o pai era um pirata do espaço, então... complicado. Do jeito que o Ciclope conta aqui pro Kevin Feige, né? É um jeito bem poema, assim. É a última revista do Hickman. Aí ele fala que eu era um sonhador, eu não sei o que, lá, e eu abri os olhos, e agora não sei o que, bababá. Contando como se fosse o despertar do Ciclope, como se fosse o despertar da nação mutante, uhum, né? Então seria o Ciclope, a história do Ciclope, meio que um paralelo do que é a descoberta, a evolução, a ascensão dos mutantes ao que hoje é Krakoa, né? Foi meio que isso que quis dizer, assim, com palavras rebuscadas, bonitas, assim, que era a despedida aqui do Hickman do título mensal, né? Ainda fica bem bacana sendo o Ciclope, né? Fazendo toda essa coisa, principalmente porque é quase que uma constante aí no universo. E só de olho, eu até reconheci algumas figuras da revista aqui, sabe? A gente tem o J.R.R. Martin, né? Das quadrinhos aqui. E tem o Patton Oswalt, né? Aquele ator lá que acabou fazendo a voz do Modok, é o cara que empresta a voz e o stand-in do Pip, né? Aquele ator comediante que fez a gente das Shields, né, também. Então, é um fãzão. Tem o... Acho que é o Eminem aqui, né? Tem várias pessoas. Até vi os rostos, até são conhecidos, mas não me lembro o nome das pessoas. Tem vários assim. Ao longo dos títulos, tem vários assim, né? Passado isso aí, começa-se o... Vamos dizer assim, os preparativos pros fogos de artifício, né? A Emma também faz um discurso, fala, né? Coisa conecta novamente todo mundo em telepatia, né? E aí, então, a revista acaba, né? O que são os fogos de artifício que os X-Men vão mostrar, né? Ah, vale destacar, né? A Emma troca umas 15 vezes de roupa aqui, né? Cada quadro ela tem um modelito novo, né? Foram desenhados 3 figurinos pra ela, tem nas capas da revista também. Bom, quem são finalmente esses fogos aí? No final da edição lá, a gente viu que tinha como se fosse olhando pro espaço assim, né? Uns 2 corpos assim no meio do asteroide, e a Emma quando aponta que os fogos vocês têm que olhar lá pra Marte, né? Enfim, eu acho difícil alguém ter vindo fogos de artifício e mar, mas eu acho que de algum jeito os telepatas fizeram com que as pessoas vissem o que seria a terraformação de Marte. Vale ressaltar, nessa edição aí, enquanto o Jerry Duggan, que foi o que escreveu o Planet Size X-Men, né? E é Planet Size por um bom motivo, que está criando um planeta mutante, né? Um planeta X aqui. Eu acho que o Rick Remender, em algum momento, disseram que ele que teria essa ideia de levar os X-Men para outro espaço, para outro planeta, criar um planeta mutante por aí vai, que era uma das ideias que ia ter isso, sei lá. Ele deve estar estribuchando de raiva, né? Porque proibiram de última hora ele fazer isso e tá aqui o Hickman, junto com o Jerry Duggan, ganhando sinal verde para criar o planeta X, que era a ideia dele, né? Só que o planeta X é Marte aqui. Então, o que que vale aqui nessa história, que vale a pena resumir aqui? Essa terraformação contou com vários mutantes de níveis absurdos. E aí, nem tudo, digamos assim, cientificamente é respaldado aqui, tá? Mas o que é a ideia? Primeiro, você precisa recriar um núcleo, né? Então, precisa de uma quantidade grande de ferro, aí pega um magneto que concentra vários asteroides que tem ferro e afunda dentro do planeta, ao mesmo tempo que o vulcano também é chamado, e ele vai lá pra aquecer aqueles metais lá, pra meio que fazer um núcleo aquecido de novo em Marte, né? E aí, ao mesmo tempo, se junta alguns outros mutantes de Araco pra começar a dar uma atmosfera, a começar a dar água, vida e por aí vai. No meio desse flashback, a gente tem já uma motivação de por que tá sendo criado esse planeta. Desde que a Araco saiu, né, pra superfície, pra nossa realidade, né, foi se criando um monte de entreveio com vários mutantes de Araco que iam criando confusões em outros países, né? E aí, começou a criar vários red flags em vários países, né? Pô, os mutantes estão dobrando de população do nada. O que é que tá acontecendo? O Capitão América foi falar com o Ciclope. Ciclope disse, não, a gente vai ter um plano aí pra resolver e tal, não se preocupe não. Isso vai ser resolvido. E esse resolvido aí é criar realmente um mundo onde esse problema que acabou de surgir, que era Araco, vá pra esse planeta, né? E aí a gente vai vendo que aí tem mutantes com poderes absurdos, já que não dá pra criar novos mutantes do nada, que não tinha em Krakoa, né? Se pega os de Araco. Então tem um mutante lá de nome X, que o sangue dele é como se fosse um oceano, então teria uma representando uma vida do que era a vida lá no outro mundo lá deles, as vidas submarino estivesse no sangue dele. Então, quando ele sangra e aquele sangue foi amplificado pelos poderes do Jamie Braddock, né, que altera a realidade, para criar um oceano em Marte. Aí, aproveitando aquela água que surgiu, você vê a tempestade também pegando e fazendo chover, e botando os gases de volta no planeta, vai criando uma atmosfera até o ponto que eles vão começando a criar vida no planeta. E tem um outro mutante também com os poderes X, que ele é capaz de se desfazer em vários vermes. Aí esses vermes vão entrando na Terra, criam, digamos assim, um solo estável e por aí vai. Enfim, é o que... quando vai ver depois o depoimento lá na Terra, né, a perspectiva dos terráqueos para o que tá acontecendo, né, aquele tipo de coisa até poderia ser feito pelas grandes nações, ou até outras nações espaciais, em questão de dias, talvez, as mais tecnológicas. Mas os mutantes fizeram em questão de horas, né? E aí, quando se criou lá, eles, ao ponto de trazer a ilha de Araco para dentro desse novo oceano que se criou dentro de Marte, né, transportou, inclusive, todos esses mutantes do outro mundo para lá, aí a gente vê também se criando como se fosse uma espécie de capital. Depois eles pensam mais longe, criam um porto espacial. Tudo isso, de repente, liga o foda-se e fala assim, ó, Jamie Braddock é capaz de criar realidade, alterar a realidade? Vamos apelar. Bota o Jamie Braddock pra criar essas coisas. Aí ele vai criando. Ao ponto que, de repente, eles vão tendo ideias de última hora e até de criar uma base espacial 2, né? A base das Worlds, né? E aí ele pare. Literalmente, porque a Jean, quando vai dar a ideia pra ele, né? Disse, olha, você podia... give birth, né, fazer nascer essa minha ideia. E aí ele leva o pé da letra e pare, assim, uma cesariana, aquela base espacial que vai, cresce e vai pro espaço. Isso é sensacional. Não, é o Jerry, pra você ver, o Jerry Dugan, ele é um emulador. Ele consegue pegar o tipo de narrativa de várias pessoas e fazer um negócio parecido. Se você escrevesse aqui que foi Jonathan Hickman que escreveu isso, passaria desapercebido. Porque ele pega, ele consegue escrever um negócio de comédia emulando mais uma linha mais engraçada, ele consegue escrever um negócio mais de terror e por aí vai. E ele aqui emulou bem a proposta que o Hickman queria fazer. Né? Bom, aí se cria os portais que sempre se tem, apresentou pro povo da Terra lá o que é que tinha, né? A gente criou um Big Planeta, deixou o pessoal meio estarrecido, né? Por isso que saiu todo mundo meio, meu Deus, e o que é que eu não sei nem o que pensar, né? Porque de repente os caras fundaram um planeta só pra eles e fica por isso mesmo, né? A única pessoa que realmente não apenas ficou estarrecida, mas como quis tomar satisfação foi o Dr. Destino, né? A gente vê numa edição que vem aí que o Dr. Destino não gostou nada disso, não. É, se cria, se domina Marte assim, se coloca a bandeira que aqui vai ser o planeta Araco que acabou, né? Não é assim não, não concordo não, né? O coveiro tá pulando a parte mais imbecil de todas, que foi o Capitão América todo bobão, parecia ter uma mentalidade de uma criança de 7 anos. Ai meu Deus, meu sonho quando eu era criança era que viajassem pro espaço e colonizassem os outros planetas, e agora eu estou vendo, estão colonizando Marte. Aí o Dr. Destino olhou assim, ele podia ter dito, irmão, semana passada tu foi em outra galáxia, metade dos seus amigos podia ter feito isso em 5 minutos se quisessem. Vocês nunca saíram do planeta porque vocês não quiseram. E você agora mas, falando isso? Calma. Uma coisa é você sair e fazer aventuras. Ele tá falando de colonizar, né? Mas enfim. Cara, com a tecnologia do... Não, você tem o... Você precisa nem ser o Dr. Destino. Você tem um Tony, você tem um Reed, você tem o Pantera Negra. Juntos três, em uma semana você terraformava Marte. Inclusive, ele já tinha começado a terraformar Marte em Vingadores, do Hickman também. Pois é, isso é. Cara, você, assim, tipo, vocês tinham tecnologia pra ter feito isso a hora que vocês quisessem. Não fizeram porque não quiseram e agora tá reclamando de barriga cheia. Vale ressaltar, então, que aí a gente tem também a revelação de que a tempestade vai ser a, digamos assim, a regente de Marte. Marte também, acho que ganha um novo nome, vira Planeta Araco, né? Meu cânone vai ser Planeta Chuta. Vale ressaltar também que eles decretam que Marte ou Araco é a capital do sistema Sol. Vale ressaltar, sistema Sol mesmo, né? Não é tradução da Panini, não. E, enfim, aí as repercussões disso, e eu já tô me adiantando um pouco, vai ser na revista Sword, que é escrita pelo Al Ewing, tá? Sword vai durar mais um pouquinho, mas vocês podem ver que daqui pra mais pra frente, Al Ewing vai cuidar das histórias que vão acontecer também em Araco, né? Em Planeta Marte, né? Vamos dizer assim. E que vão chamar de X-Men Red. Então eles dão um ressignificado pra X-Men Red mais pra frente. Bom, não dá pra resumir muito o que acontece nas 6 primeiras edições de Sword, mas aí eu tenho que falar um pouco de como é que essa história se liga aqui nessa Hellfire Gala, né? O que é importante saber, desde X de Espadas, com a formação daquela base espacial, se formou uma equipe pelo All-Wing, né? Vários mutantes, enfim. É uma coisa meio, até meio complexa. Eles, quando começam a viajar e querer emular muito o Jonathan Hickman, eles ficam meio confusos também nessas criações, assim, de organogramas. Mas aí tem várias equipes com cores diferentes, com posições diferentes, com responsabilidade diferente na base, tá? Mas o que é que eles precisam, na verdade? Eles estão explorando um novo, não sei se eu diria que era material, mas um novo minério, vamos colocar assim, e que eles pudessem usar comercialmente isso como uma moeda de troca, não mais só para a Terra, mas para a galáxia inteira. Eles acham um equivalente que seria, no mínimo, equivalente, mas parece que é mais superior do que até o Vibranium, que seria o que eles estão chamando de, acho que é Mysterium, não é isso? Mysterium. E aí eles conseguem isso aí via o Dobra, né? O Dobra, que faz uma excursão usando vários poderes combinados, isso. E até um lance interessante, né? Que eles começam a querer combinar poder de mutantes pra fazer algo superior, né? Uma coisa que acho que novos mutantes trabalharam isso e expandiram um pouco aí. E aí eles ofertam novo minério durante o conselho lá galáctico que a Abigail Hand reúne. Algumas pessoas do conselho são bem interessadas, outras não, né? O único que não se interessa, meio que não aceita, é o representante galáctico de Wakanda, mas o resto aceita essa coisa. Então a gente tem os Kimelianos, Rigelianos. Vale lembrar que todos os planetas aí estão por uma grave crise econômica, né? E meio que o metal aí que foi ofertado pelos mutantes, né? Seria necessário para recuperação, né? Spartax estava com um problema econômico, o que mais? Rigel, Shi'ar, eles são aliados, né? Os Utopians também estavam. Então tinha aí, além da questão política também, tinha também a questão econômica aí do sistema, né? Então o minério seria a salvação aí de muita gente. E novamente, é aquela coisa, quando o Krakoa nasceu, ofereceu os medicamentos, né, como forma de controle. E agora, quando o planeta Araco nasceu, eles oferecem os minérios como forma de controle, né? Exatamente. Os X-Men, eles queriam chamar de melange, o metal. Melange? Que aí chegaram os advogados do Frank Herbert e falaram, não, curem o nome de vocês. Esse metal aí, eles até querem transformar em uma espécie de moeda. Então, assim, os mutantes estão jogando muito pesado no controle, digamos assim, não agora mais só da Terra, né? Mas no controle, talvez, das galáxias, tendo, digamos assim, o poder econômico, né? Do lado deles. Então é muito bem trabalhado isso aqui nas histórias. Mas enfim, boa parte do conselho aceita, né? Menos, como eu falei, o representante de Wakanda, porque diz que pra eles o Vibranium basta, não interessa, e vale ressaltar, né? Quando eu falo representante de Wakanda, é porque o Wakanda, nesse meio tempo, tava criando o tal do Império Intergaláctico de Wakanda, né? Na revista mensal lá do Pantera Negra. Isso, mas na verdade então, já é criado nesse ponto, né? Já existe o Império Intergaláctico de Wakanda. Mas aí você lê, enfim, ou espera a gente um dia criar coragem pra fazer essa parte aí num podcast. Mas aí, enfim, a única pessoa que aparece do nada ali, porque, como eu falei, ela não leva desaforo pra casa, é o Doutor Destino. E o Doutor Destino acaba aparecendo mais de uma vez aí nas revistas do Elwing em Sword, ou então em Red, X-Men Red, tá? É porque o Elwing, ele é muito fã do Doutor Destino. O cara, olha, Elwing, você vai escrever um run aí, sei lá, 12 edições do Guardiões da Galáxia. Beleza, vou colocar o Doutor Destino nele. Então, enfim, o Destino, querendo ou não, ele tem poder tecnológico pra isso, chega lá, é o único da Terra inteira que chega lá pra não aceitar. Como é que vocês estão falando que vocês são representantes e por aí vai? E aí, enfim, é quando a Tempestade se apresenta, né? Ela vai ser a rainha de Araco. E como eles decretaram que Araco vai ser o representante do Sistema Sol, ela que seria a regente, né? Isso, obviamente, vai criar transtornos futuros, mas aí não cabe mais nessas edições aqui. E aí fica apenas uma pontinha aí de um epílogo deixado, é que Magneto tá me afastado da festa em determinado momento e recebe uma convidada. quem é, é a mutante farsante que se passava por mutante. É a Wanda Maximoff. É, a gente até se surpreende um pouco, acho que vai ter uma confusão ali, mas o Magneto demonstra que tem ainda muito carinho por ela. Não leva nenhum ressentimento pelo que houve desde Dinastia M, desde que teve aquele lance que eles brigaram na fase do Rick Remender e que acabaram de descobrir que ele não era pai dela e nem do Mercúrio. E aí eles até pedem pra fazer uma dança assim sozinha com ela, porque ele ainda quer tratar ela como filha. E isso aí é uma pincelada que se dá pra uma das coisas que a gente vai falar no final desse podcast, que é o julgamento aí de Magneto, né? A parte mais importante que o governo fala, que quando a gente tá lá fazendo essa reconciliação, é que ele falou, olha, a gente podia fazer o exame de DNA pra te provar que você é minha filha de verdade. Aí a Wanda, claro, ok, você tem que assinar essa papelada toda aqui. Não, eu reconheço você, meu pai de coração, o que importa. Aí ele falou, no meu cânone pessoal, você é minha filha, isso é o que importa, foda-se o Remender. Eles se abraçaram e a Wanda queimou aqueles papéis tudo. É considerado filha, né? É, ela, mesmo que não seja biologicamente... E até Magneto falou, pai é quem cria. Ou então, pai é quem salva de uma tuba raivosa. Então pronto, então é o que ele falou, é o pai. Curiosamente, ele tem todos esses carinhos e volta com Wanda. Pro Pietro, é uma banana, né? Mas enfim, sempre foi, né? Pietro é a ovelha negra. É que é o seguinte, tem que lembrar que a Wanda é a filha querida do coração, que tem série própria, aparece em todos os filmes. O Pietro é o filho da... De vez em quando ele aparece num easter egg num filme assim. O pessoal lembra de vez em quando que ele morreu faz 6 anos no cinema e ninguém mais lembra que ele existe. O luto da Wanda é todo pros filhos agora, então... quem é Pietro mesmo, hein? Enfim, vamos voltar então de novo pra Terra. A gente tem ainda bastidores da festa pra falar. Pelo menos mais umas 3 revistas. Começando por Novos Mutantes, né? Edição 19. Aí, enfim, a gente tem várias coisas que aconteceram também ainda consequências desde a época lá do X de Espadas. Sabe que o Cifra tá agora com uma esposa. E aí, durante a festa, você nota que quem tá bem deslocado é o Warlock. Que o Warlock meio que perdeu o amigo Doug Lock dele, né? O amigo Doug, né? E aí ele tá tentando chegar a qualquer outro dos Novos Mutantes. Você vê que ele vai se aproximando lá e não consegue. E aí tem determinado momento, convencem ele, né, de Doug, mas não é porque o Cifra tá casado, né, e vai se afastar de você, vai lá falar com ele e tal, não sei o quê. E é que meio que motiva ele pra se falar. Aí também a gente vai ter outras coisas acontecendo, por exemplo, a Karma e a Danielle, junto com também o Apache, né, eles se encontram e parece que tem um entremeio lá de alguma coisa que aconteceu com o estilista da festa. Aí é o que acontece, tem um entremeio aí entre ele e a Karma, né? Eu acho que ele, sei lá, fala mal da roupa da Karma, ela não gosta, se vira, aí controla meio que a mente dele pra fazer ele jogar champanhe em cima dele, aí ele fica todo com raiva, diz que vai, isso foi um jogo sujo e por aí vai. Essas picuinhas aí de festa. Aí também a gente tem um momento em que a Honey desabafa lá com a Miragem, né, que parece que não querem ressuscitar o filho dela, né, que vale ressaltar, né, a Honey teve um filho lá com aquele deus lá, lobo, lá nas histórias, eu acho que foi do X-Factor, é isso aí? Ainda? Eu nem me lembro isso, lá. Isso, sim. Foi durante aquela fase lá da Guerra dos Reinos? Ou antes? É uma coisa assim. Isso. Eu não me lembro agora. Mas, enfim. Aí não quer ressuscitar, mas dá um plot como se fosse tentando lembrar isso. Só que tem aquela regra lá de Krakoa pra quando for ressuscitar, tem que provar que morreu. O pessoal do X-Factor não achou provas suficientes pra saber se ele morreu. Portanto, ele não pode nem entrar na fila. Tem que provar que morreu em 5 vias. Pois é. O meme virou realidade. Enfim, a história termina voltando pro plot principal que tava acontecendo na época com a história do Rei das Sombras. E que o Rei das Sombras, não sei se com conhecimento ou não de alguém, né? Mas ele meio que tava escondido numa caverna lá em algum canto de Krakoa e tava sempre meio que corrompendo as crianças, entendeu? As crianças vinham lá, ele virava o cara lá da caverna esquisita, contando histórias absurdas. As crianças sempre iam lá escondido conversar com ele e mexer com a cabeça das crianças. E ao ponto de que ele mexeu com a cabeça da Gabi. Gabi é uma das clones mais novas da Wolverine, da Laura, e que foi também pra Krakoa com ela. Chegou ao ponto de repente ela aparecer morta, né? Mas antes deixou uma carta de despedida pra irmã. E aí fica nessa dubiedade se a menina se matou, se o que foi que aconteceu. Ninguém sabe que ela tá morta ainda, só tem a carta e o corpo dela é achado pelas crianças. E tem um sério problema aí que vale ressaltar, que a Krakoa tem uma regra pra não ressuscitar clones. clones, não pode ter cópias. Então, mesmo que a Gabi tenha tido... É, mesmo que tiver uma vida própria que a Gabi teve, ela continua sendo uma clone da Laura, entendeu? Vale ressaltar, a Laura não é uma clone exata do Wolverine, é uma criação engenhada, modificada pra ser duplicado um cromossomo XX do Wolverine e recriou ela, assim. Então não é uma clone exata. Mas a Gabi é. E aí vai ficar esse problema aí pro futuro, se a Krakoa vai quebrar essa regra ou não. Porque, inclusive na revista dos Satânicos, que o Paulo falou lá na frente, uma das broncas é que o Destrutor tá tentando convencer os cinco de Krakoa, o Xavier também, a ressuscitar a Madeline, que Madeline teve vida própria. Mas a Madeline é o clone do Jean. Aí quebra a regra de Krakoa, não pode. E aí fica nessa, né? Bom, fora isso, tem uma revista muito nova chamada X-Corp, e que nessa história aqui é uma continuação da edição 1, então é muito nova, não vale nem a pena a gente estar falando muito, mas é basicamente, é o lado da revista que não é empresarial apenas, é do ramo financeiro. Krakoa precisava disso, ela vende os medicamentos, por aí vai, mas ela precisa ter uma empresa para vender as ações, para que ganhe suporte financeiro do resto do mundo, para produzir comercialmente isso e ganhar uma cara. Então Xavier meio que cobriu o Anjo e a Monet, que são os dois maiores milionários de Krakoa a princípio, né? Pra tentar oficializar essa X-Corp, que antigamente era uma outra coisa, né? Era meio que uma embaixada para os revistas mutantes lá, em vários pontos. Não, era a corporação... Não era a corporação X. Não, né? Não era. Era essa... Era os Mutantes Sem Fronteiras? Era uma coisa assim, Mutantes Sem Fronteiras. Você ganhou essa cara... Era o Morrison, isso, né? Era o Morrison mesmo. Aí ganhou essa cara nova. Na primeira revista, o Anjo tentou negociar isso com uma farmacêutica lá em Angra dos Reis, no Brasil, né? A negociação desandou porque o cara era um mau caráter que foi negociar na hora. Queria extorquir o Anjo ao ponto de dizer exatamente onde é que estava a fábrica, fora de Krakoa, que acho que era na Terra Selvagem, produzindo as farmacêuticas. Disse que podia explodir ela e que para evitar isso, ele aceitasse a oferta dele, de negociar com ele com uma quantidade X, só que aí o Anjo contra-ataca, diz que você está achando que eu não posso produzir outra fábrica, não? E eu posso até explodir aquela fábrica. E ele realmente explode. Ele diz, eu só vou perder alguns James Braddock. Porque o James Braddock virou peão para toda a obra aí, né? No Hellfire virou garçom, mas no X-Corp virou laboratorista, né? Para ficar produzindo lá os medicamentos lá. E ele detona mesmo. E o James, você matou várias cópias minhas, mas eram cópias, não vale, né? Enfim. E aí ele se mostra ao mundo, mostrando uma nova tecnologia de ter uma ilha, uma parte da Krakoa, né? Uma ilha flutuante, né? E aí isso mal estreou a X-Corp no mundo das ações, né? E aí eles detonam, já tem... As ações estão quadruplicando, mesmo sem ter ainda no mercado de ações, né? E aí a empresa tá procurando ainda outros financiadores, outros grandes milionários que façam a divisão lá, né? E façam parte da diretoria, seja mutante ou não. Então eles estão aproveitando o Hellfire Gala pra tentar achar quem seria esse próximo membro, né? E eles tentam várias pessoas. Tenta o Roberto da Costa, que se mostra lá. Aí o Roberto da Costa tem o dinheiro suficiente pra comprar até a minha cadeira da diretoria. E aí eles descartam o Roberto, descartam aquele Thunderbolt número 3 lá, o Niall, um indiano lá, que eu me esqueci o nome dele agora. Eles descartam vários deles, assim. Tem uma convidada da mesma farmacêutica, só que seria a CEO mesmo, não o representante que tentou extorquir ele. Seria uma mulher que parecia ter uma índole melhor. Só que no meio da confusão entra os irmãos Ferris, que estavam vetados da festa. A princípio, brigaram lá pra entrar. Aí depois disseram que queriam uma entrevista pra participar da X-Corp. A X-Corp disse que não ia aceitar eles, né? O Anjo, porque o histórico deles era muito ruim. E aí eles, em contrapartida, passam na frente e querem negociar com a farmacêutica na frente. Então eles roubam a farmacêutica da X-Corp, né? Só que aí no meio do caminho, você vê que um dos gêmeos se separa pra tentar invadir a base, fazer uma espionagem industrial lá, pra saber os segredos lá da base, alguma coisa desse tipo. Aí, enfim, aí tem um pouquinho de ação, né, que você vai ver que o Anjo vai atacar o Andreas, né, que é o espadachim, né, o antigo espadachim. A Monet vai atacar a Andrea. Nesse tremeio aí, eles expulsam eles, e aí ele fala assim, ó, bom, vocês me mostraram que não dá pra confiar só porque a pessoa é mutante. Tem mutante aí que é inconfiável. A gente até tentava fazer um negócio aberto pra receber respostas de vários milionários mutantes, mas tem maçã podre e tudo quanto é cesto. Então eles dispensam os Fenris, expulsam. E curiosamente eles aceitam na diretoria o Jason Wingard, que tem um pouquinho pouquinho de dinheiro, não é o maior milionário do que tem, né? Vale ressaltar que era um cara do Clube do Inferno. E ele tem a vantagem de criar ilusões. E ele convence tanto o Anjo quanto a Monet, dizendo que boa parte desse mundo de financeiro e industrial é a imagem que você vende. Ele, como um mestre do ilusionismo, podia vender uma imagem muito melhor lá da X-Corp. E aí é que ele consegue, diga uma vaga. A revista continua, tá? Mas não é nosso foco, não. E a revista ainda tá saindo? Não, são 5 edições, só uma minissérie. Agora eu não lembro dele, assim, depois que tu falou que ele faz parte do Inferno, faz sentido ele ter dinheiro. Mas eu nunca associei que esse cara fosse rico nos quadrinhos, sinceramente. Ele só era feio, Paulo, é preconceito seu. Oh! Ixi! Bom, enfim, o Way of X 3 é um outro episódio de bastidores que eu vou falar aqui, é focada nas histórias que eu acredito que quando a gente for falar a parte final dessa era Hickman, a gente mereça falar sobre essa minissérie inteira aqui. São 5 edições, mais uma edição extra lá pra acabar, pra fechar tudo. E que o Noturno é o mais religioso dos X-Men e ele foi incumbido aqui de tentar encontrar uma religiosidade mutante pra Krakoa, sabe? Porque ele é um cara que inclusive voltou da morte e agora a morte não tem significado fatal mais, assim, ultimato. Então, assim, ele precisa rever todas as crenças dele. Então, apesar de ele ter uma história paralela aí que vai envolver massacre, que vai envolver o Legião e por aí vai, tem essa história que é o que eu vou me focar aqui e depois a gente fala com detalhes, se a gente puder, de Way of X mais pra frente, e que o Noturno tá tentando restabelecer o significado, por exemplo, daquelas leis dele. Uma das leis que ele estabeleceu lá no Conselho Silencioso foi aquela história de façam mais mutantes, né? E durante a festa do Hellfire Club, logo depois de uma noitada daquelas, em que inclusive ele sai trôpego, bebendo, você vai ver vários momentos de revistas passadas, em que ele passou lá, em que ele mexeu com a Mega, em que ele provocou não sei quem, e fez um monte de arruaça, ele acorda no dia seguinte com aquela ressaca todinha, e ainda tem um pós-festa. E o pós-festa de Krakoa é só com os mutantes, e começa aquela história de uhul, todo mundo lá curtindo, se divertindo, e também aquelas orgias. Né, não tá orgia na página. E de repente ele olha assim do lado, ele vê aquela mutante que é da época do Chuck Austin. Do Chuck Austin, né? Que é aquela. É Frenesi o nome dela, não é isso? Não, SpaceX. Que é a SpaceX, tá? Que era uma mutante que era. Tinha um poder de persuadir, né? As pessoas, jogar um charme. O poder dela, se eu não me engano, era com feromônios. Feromônio, então. Que ela inclusive, ela acho que na época era garota de programa, naquela época, uma coisa assim. Porque o Chuck Austin era bem tarado. E ele vê ela entregando anticoncepcional pros mutantes. E ele, que porra é essa? Você tá praticamente jogando contra a minha lei de faça mais mutantes. Aí, ô Noturno, te liga, cara. Que história de faça só mutantes? Vem pra cá. Aí chama ele pra um canto que ela criou lá em Krakoa. Porque todo mundo tem seu espaço em Krakoa, né? Que parece a parte principal é cheia de casais. As pessoas às vezes vão lá, tem relações, fazem sexo nesse pós-festa aí com todos os cantos, depois se esquece, só que as pessoas estão sentindo falta também de ter uma conexão, entendeu? Contato a mais, dividir coisas, enfim, que as pessoas não é só a coisa carnal. E aí eu tô usando aqui, ó, você vê que eu estou voltando essas pessoas pra depois do sexo elas se conhecerem melhor e formarem uniões, né, afetivas entre elas. Aí, mas isso parece ser um bordel, ela meio ficou enfesada, e aí você, assim, ó, sabe o que? Bordel é o que você promove aí, eu não tô promovendo bordel, não. Olha pra cá, ele puxa pra outra sala, tá cheio de criança, assim, no meio de umas flores, né? Quem são esses meninos aí que eu não sabia que tinha esses meninos? Pois é. Não, a primeira coisa que o Noturno falou foi, eu não sou o pai. Depois ele falou, quem são esses meninos? Pois é. E assim, esses meninos todinhos aí são frutos da sua lei. Você manda, faça novos mutantes, mas não fala, sejam os pais desses mutantes. E aí as pessoas vão lá, fazem mutantes e não cuidam, deixam por aí. Tem um monte de órfão nessa ilha agora, cara. Engraçado que eu não sei quanto tempo existe Krakoa no universo Marvel dos quadrinhos. Mas tem umas crianças assim, de mais de um ano, dois lá. Ela tá criando. Dá pra. Ali, Coveiro, tem um ano mais ou menos já. Já tem um ano, mas também tem que considerar um detalhe. Que é que nem, infelizmente, isso não é uma coisa, não é uma prática legal, pessoal, infelizmente acontece, que é cachorro em campus universitário. Simplesmente a pessoa vai lá, joga e foge. E deixa lá o bicho abandonado. Os caras chegaram lá no Mutantes e chegaram, eu tenho esse filho aqui que eu não queria criar. Joga lá e pronto. Por isso que já tem uns moleques de 3 anos. Exatamente, tava criando um monte de órfão. Se eu lembrar, o Ciclope e a Jean, eles fizeram isso com o Cable Jr. Só que ele ficou, ele era grande demais e acabou achando o caminho de volta. Exagero, pô. Tem nada a ver. Tu força barra geral. Mas o Cable, o Kid Cable é chato pra caralho. Isso todo mas mundo. Mas não força essa barra. Mas enfim, o Noturno então fica meio esguelado assim, que ele fala assim, pô, eu não tava pensando nesse problema aí, que ia ter muita gente que ia vazar o mutante, mas não queria ser pai. Aí ninguém é Noturno, o problema é esse, que você tem que pensar em conexão, afeição com as pessoas. Não é isso, tem que ter um sentimento. Aí o Noturno fica meio cabreiro assim, né? Assim, cara, essa foi uma das melhores histórias. É, o Way of X realmente é uma das melhores histórias que tem aí. Isso aí é praticamente o Sai Spurrer meio que arrumando um monte de detalhes que o Hickman foi colocando na história e não foi desenvolvendo. Porque se a gente for lembrar do coisa, simplesmente é um close na cara de tarado do turno dizendo: façam mais mutantes. Aí lá vem ele explicar: olha a merda social que acontece se você não exatamente tiver um programa de pré-natalidade, você não tiver uma situação assim do tipo, vamos tentar usar anticoncepcionais, coisas assim, o que acontece. Eu achei isso muito bem sacado, cara. Eu só queria dar os parabéns pro cara, porque o cara é foda. E essa história aí todinha, a gente depois vê que tem uma parte que é com o Legião, que o Legião também tenta forçar duas garotas, e acho que aquela que Mercúrio, né, de metal líquido, com a outra lá que era mais desconhecida, só que elas tinham um problema pra se relacionar, até por conta dos poderes dela, e aí ele tenta fazer isso mentalmente, só que aí dá muito errado, e aí de novo a Stacy X reclama, diz, pô, vocês não podem estar forçando as pessoas assim, achando que tudo vocês vão instalar. Não. Quem brigou com o Legião foi a Pix. Ah, é, então tá. Enfim, tem vários exemplos aí no decorrer dessa história, que no moral da história final, dessa história que é fruto de um arco muito maior, que eu espero falar talvez no outro podcast, é que realmente uma das coisas que devia ter nessa realidade, nessa nova ideia de religião mutante, é antes de tudo ter, trabalhar a conectividade entre as pessoas, trabalhar o sentimento, trabalhar a afeição que ela tem que ter entre elas. Bom, e com isso a gente encerra os nossos bastidores. Falta só uma história agora pro Hellfire Gala acabar e tem uma consequência grave que vem numa forma de uma minissérie. Que aí acaba tudo em X-Factor 10. De maneira bem resumida, o que aconteceu é que nós temos voltado um pouco antes, mostrando alguns dos convidados chegando à festa de gala, né? E dentre esses convidados, nós temos aí dois personagens importantes nessa história, né? Que é o Ocular, que é aquele mutante que é cheio de olhos, né? Olhos de olho, tá? São vários, muitos olhos no corpo, sei lá. Enfim, é o mutante ocular e o mutante... Prodígio, isso. É, só que o Prodígio não tá com o mutante ainda, né? Ele retém os poderes dele, mas até fala em algum momento, você não é mutante, mas tá aqui sim. O que acontece? Chegando lá um pouco antes na festa, o Prodígio, ele passa no bar, antes de começar a festa, ele tá passando no próximo ao bar, né, o balcão do bar, e os garçons o veem já pronto, entregam uma sacolinha onde está escrito de Prodígio para Prodígio. Dentro da sacolinha estava um celular que tinha perdido há um ano. Sendo que, na verdade, os caras falaram, não, você perdeu até o tempo atrás. E aí ele, ué, como assim? Ele não estava entendendo. E aí ele viu o conteúdo da mensagem. Quando chegou os amigos dele, ele dá um migué no pessoal, também deu um migué no ocular, né? Porque ele estava no ocular na festa e tal, todo mundo se divertindo. Ele, na verdade, esse migué é para ele ir numa mansão e ele encontra um cara lá que quando vê o Prodígio, ele já fica assustado porque ele fala pro Prodígio, mas você está morto. E o Prodígio vai e entende que ele fala, realmente eu voltei dos mortos pra poder julgar você. E dá um mega socaço no cara. Na verdade, ele descobre que esse cara com quem ele estava espancando tinha matado ele um tempo atrás, entendeu? E o Ocular, voltando pra festa, o Ocular percebe a ausência do Prodígio. E ele vai atrás do Prodígio. Com o poder dele lá, descobre que o Prodígio tá nessa mansão. Ele chega nessa mansão e encontra o Prodígio batendo nesse cara. E logo em seguida ele descobre que o Prodígio vai e conta que ele descobre que ele foi morto nas mãos desse cara. Só explicando rapidamente aqui, essa história aí do Prodígio, ela é bem confusa mesmo. Sim. Porque o Prodígio, ele foi parar na ilha mutante, ainda como se fosse naqueles ex-mutantes, né? O Prodígio, ele, apesar de ter perdido os poderes mutantes, todo o conhecimento que ele manteve da época daquela... aqueles novos mutantes lá, que ele fazia parte lá, que era um monte da Academia Mutante X, por aí vai. Depois eles perderam durante o House of M, né? O Dinastia M, né? E aí, ele ainda reteve aquela ideia dele estar ter conhecimento de várias coisas, de todo o conhecimento acumulado. Então, ele, quando foi investigar isso há um ano atrás, por isso que a gente acha que as revistas mutantes, a fase de Krakoa já faz mais de um ano, ele há um ano atrás, então ele foi morto e ressuscitado, mas ele não lembra disso, e nem os leitores lembram, porque quando ele morreu, e ele foi morto por esse cara, ele não tinha sido feito backup nele, o backup que mantém as memórias dele. Então, ele, consciente na época de que ele poderia morrer, ele gravou no celular uma mensagem. Ele já sabia de alguma maneira que ia ter o Hellfire Glass, ele antecipou todos os eventos na cabeça dele e disse, olha, se eu morrer, é por causa desse cara que eu tô perseguindo, um cara que ele é um serial killer que mata sempre negros homossexuais ou queers, ou alguma coisa assim que ele fala. Isso, da minha vida. E aí ele meio que usa esse celular como uma salvaguarda, que se por acaso ele morresse, o celular seria mandado junto com essa roupa pra o dia da festa e tal, pra ele descobrir, pra ele conseguir se vingar do cara. Ou seja, é um pequeno rocambole que eles fazem, mas que faz sentido e que meio que justifica, então, uma coisa que a gente não sabia, é que o Prodígio agora voltou a ser mutante porque aquele corpo antigo lá dele morreu, sabe? Exatamente. Ele morreu e a gente não sabia, e nem ele sabia, pelo visto, né? Que pegou pelo backup, assim, alguma coisa assim. Isso. E aí ele descobre, através dessa gravação do celular, que sobre o assassino, ele vai tirar as contas, prestar contas, né? E ele, no caso, depois chega o ocular, que ele descobre que o Prodígio tava nessa casa aí, mostra o celular pro Prodígio, eles reveem essa gravação, e o ocular vai e fala, você quer que eu me vingue? Então você não quer dar cabo dele? Então pelo menos deixa eu fazer ele sentir muita dor da mesma maneira que você sentiu quando você morreu. Aí ele faz o tal jutsu dele, são vários movimentos, e o cara lança um raiozão que faz o cara sentir muita dor. Aí o ocular ainda, pra variar com o poder dele, né, que ele tem vários olhos, que faz com que ele enxergue qualquer coisa, em qualquer ângulo, aonde ele quiser. O nome disso é Byakugan. Byakugan, obrigado, Paulo. E usa esse jutsu dele, Byakugan, antes, e depois ele usa essa habilidade dele com os olhos, e descobre onde tá o corpo, que está no subsolo dessa mansão, o corpo dele antigo, né? E aí, depois, logo em seguida, eles chegam também o Daken e a irmã do Estrela Polar, também estavam na festa dançando, né? A Aurora... Só pra pegar, por que agora eles têm orelha pontuda? E por que... Agora não tem mais aqueles problemas lá dela? Não, na verdade, orelhas pontudas, eles sempre tiveram, se em algum momento não teve... Foi o que esqueceu. É tanto que a justificativa no passado que a Marvel deu pra esconder a homossexualidade do Estrela Polar é porque ele era elfo. Por isso que ele parecia ser gay. Pra não admitir na época que era isso, né? Isso. E aí. Então ele sempre teve. E a. Como é que se diz? A Aurora, ela morreu no começo do X-Factor e quando voltou, pelo menos até agora, não voltou com aquelas crises. Então ela tá ressuscitada aí. Entendi. Mas aí não teve nenhum surto. Se bem que, como já tem uns comportamentos meio ali. Que nessa festa, a gente vê por duas perspectivas diferentes. Ela dá um signal no Selvagem, né? Porque ela tá agora com o Dake. Isso. E o Selvagem fica meio puto e ciumado aí, como vocês viram aí. Ela se lixa pra ele, né? Aqui nessa história é contado o que acontece. Ela não dá os revestérios nela de personalidade. E o que aconteceu no começo, que quem matou ela... Que, no caso, né, foi descoberto quem matou ela. É o seguinte, como o Dake tá tendo relacionamento com a Aurora, os feromônios do Daken é que tá ajudando ela a controlar um pouco mais essa controle das outras personalidades. E o Daken também consegue tirar dela que ele sabe que ela tem um controle muito maior das personalidades. Ou seja, a Aurora, ela agora tem a habilidade de poder controlar as personalidades e ela manifesta ela quando ela precisa para poder fazer alguma coisa. E quando eles descobrem que o assassino dela no começo de X-Factor, ela vai e mata o assassino. Só que ninguém sabia. Até o Daken revelar que ele sabia. Ele ainda fala, mas pode ficar tranquila que o seu segredo tá guardado, porque eu voltei lá onde tava o grupinho dos caras que te mataram, e eu assassinei todo o resto dos amiguinhos pra eles não darem com a língua dos dentes. Ou seja, o seu segredo tá comigo, e foi isso que aconteceu. Isso aí foi uma maneira de acabar rápido uma história que talvez a Leia Williams continuasse mais, porque a revista vai acabar nessa edição aqui. Exatamente. Só pra contextualizar, a revista foi cancelada porque ela teve uma boa ideia. A maior ironia. Pois é. Aí, logo após ter resolvido esse problema, então, com o resgate do corpo do do prodígio, né? Que não pode deixar vestígios dos corpos mutantes e tal. A Aurora já havia ligado para a polícia, prenderam o serial killer. O Daken pegou o corpo do prodígio, né? E não deixou ele ver, para ele não ficar com mais traumas, porque ele ficou muito traumatizado, né? E eles retornam para a festa. Quando eles retornam para a festa, quem aparece lá na festa é justamente o Tommy, que é um dos filhos da Wanda, né? O Celery. Que é o Celery, exatamente. O Celery e o Wiccan são mutantes, né? Eu tenho minhas dúvidas. A princípio são. Eles são com a flor de... Olha, o coração do Magneto são mutantes, porque são netos dele. É. E vale ressaltar, né? O Celery teve uma pequena relação na fase que... Acho que foi da última fase dos Jovens Vingadores. Do Gillen, né? O Prodígio, né? Quando os dois se veem, eles ficam o Prodígio fica assim meio desconcertado e tal. Às vezes, só que depois eles ficam normal. Só que em algum momento, ocular... Ele percebe uma coisa e não deixa o prodígio chegar em um ponto de um... Tipo um pequeno matagal que tem ali... matagal que tem ali perto da área onde eles se encontraram na festa. Até o momento que o Celery, ele correu pro lado do que tinha a mata e o Celery olhou o que estava no matagal. E eles encontram o corpo da Wanda sem vida no meio do matagal. E o Celery fica completamente maluco, consternado. E o Celery, antes disso, o Celery tava gritando: pelo amor de Deus, chama o Estrela Polar, chama o Estrela Polar. E aí chega todo mundo, chega Wolverine e Wolverine fala: todo mundo chama o Magneto. Bom, como a gente sabe, né, esse final que originalmente ia ser pra X-Factor acabou indo pra uma minissérie própria, né? Feita por Leo Williams e desenhada por Lucas Werneck. Ela tava escrevendo e batendo no teclado em código Morse, dizendo: estou sendo obrigada a cancelar essa revista porque eles não queriam colocar essa ideia numa revista vendendo pouco. Bom, como o Paulo falou aí, a ideia que ela teve foi muito boa pra ficar numa revista de que não tava rendendo. Convenhamos, a Lea Williams, ela é até legalzinha, ela já tinha feito alguns trabalhos pra Marvel, só que tinha algumas histórias de X-Factor que não tava colando, sabe? Eu acho que a equipe que ela juntou não tava muito legal. Então foi muito bom nesse ponto ter essa minissérie à parte. Que o único problema é que eu acho que talvez ela fizesse isso na revista pelo ritmo que ela tinha em 2-3 edições e espicharam pra 5. Então a gente vai acabar o Hellfire Gala com uma minissérie do julgamento do Magneto, que foi a última pessoa vista, como a gente viu em vários momentos em outras revistas lá. Acho que o editorial sempre pedia: olha, desenha o Magneto com uma Feiticeira Escarlate, desenha o Magneto com a Feiticeira Escarlate. Então tem esse momento que a gente sabe que ele se aproximou lá. Então a última pessoa que viu ela viva foi o Magneto. Então ele se torna o principal suspeito. É 5 edições que poderia dar em menos. A gente vai dar uma resumida geral aqui. Faz parte, de certo modo, dessa finalização da era Hickman. Não podia deixar de fora. Bom, Wanda aparece morta. O X-Factor é a polícia investigativa de Krakow. Então começam a fazer a análise, aí buscar tal. A X-Force também se mete no meio e começa uma briga de agências aqui, podemos dizer. Estavam lá discutindo, porque os dois tinham um documento que diziam que o inquérito era deles. Aí eles tinham que saber quem tinha colocado primeiro, só que tinha que pegar o timestamp. Só que pra pegar o timestamp tinha que esperar amanhecer pra poder entrar no cartório e ver quem tinha carimbado primeiro. Meu Aí Deus, por isso tava essa briga. Você tava aqui brigando pra ver quem é que coisa, né? Inclusive, olha, eu vou te falar, eu nunca vi o Estrela Polar nesse nível aqui. Apesar da minissérie ter lá seus problemas, acho que eu gostei bastante desse Estrela Polar aqui. Então eles começam a investigar. Então o que você tem, pelo menos nessa primeira edição, é um grande CSI, né? Os Wolverines, né? O Daken, a Laura e o Logan tentando entender a sequência. A Rachel também usando lá seus poderes pra poder também linkar pra onde os movimentos, pra onde ela correu e tal. Enquanto isso, tem o grupo, né, X-Force, X-Factor, fazendo a autópsia, né, a necropsia do corpo, né, pra tentar entender como ela foi assassinada e tal. E nesse meio tempo, o circo pega fogo lá no Conselho Silencioso, né? Todo mundo perguntando, o Magneto puto da vida, porque queria que ressuscitasse a Wanda de qualquer jeito, mas a Wanda não era mutante, então não poderia ser ressuscitada e tal. E todo mundo já jogando as farpas, dizendo: bom, mas se foi foi o último, então ela, se ela ressuscitar, você tá encobrindo seu, um possível crime e tal. Então, bom, enfim, começa lá o entrever, ele até ataca o Xavier e tal. Aí tem uma cena muito engraçada, né, que é o Magneto saindo e tá, tipo, tá rolando uma festa, a Gracoa dizendo, olha, ela morreu, a farsante morreu, e todo mundo fazendo coisa, e o Magneto, pé da vida, né? Ele ajudou a cavar essa fama dela, né? É, mas aquele negócio, quem tava contando, quem tava transformando ela em bicho papão pra essa criança era o Exodus. Exodus que lá no aniversário da Stacy chegava pra eles, ó, vão, se comportem, senão a Wanda vai pegar vocês. É, com a conveniência dele, ele tava sabendo disso. Bom, o corpo acaba sumindo uma hora aí, né? E aí os X-Men têm que comunicar, né? Os Vingadores, né? Do rolo, né? É, isso aí eu acho que já foi a parte que já começou a enrolação, porque é o quê? Tem que comunicar os Vingadores. Aí o Magneto, se ele quisesse enrolar isso aí, ok, tem como comunicar os Vingadores. Mas pra entrar em contato com os Vingadores, nós temos que falar com o Ministério de Relações Internacionais. Então, pra falar com eles primeiro, você tem que passar pelas secretarias, pedir os requerimentos, bom, até chegar lá e então ligar pros Vingadores. Do final das contas, o Magneto entra numa briga com os X-Men e acaba... X-Men, X-Factor, X-Force, né? Acaba entrando numa briga com as três equipes. Ele segura praticamente as três equipes sozinhos até que aparece o Mercúrio e nocauteia ele, né? Ele perde o capacete, mas mesmo assim, vamos dizer, assustar telepatas estão tendo muita dificuldade para a mente dele, né? Mesmo sem o capacete, ele é especialista, né? Ficou um tempo, e né? É mais uma cena que é o Pietro, né, bebendo com o resto da Irmandade original, né? O Blop, que agora é dono de um bar, o Jason Wingard, né? O Groucho, né? Todo mundo triste porque a Wanda morreu e tal, enfim. Alguém tinha que estar tá triste, né? Pelo menos esses três. Não, é. Enquanto isso, lá num plano astral, qualquer canto tá lá a Wanda lutando contra uma pessoa misteriosa e tal. E tipo, ela tá morta e não tá morta, vamos dizer assim. Enfim, Magneto fica preso, os mutantes estão lá tentando sondar a mente, o Xavier chama a Hope pra tentar ajudar ele a fazer isso e tal. Só que aí é aquela coisa, o Xavier acaba tendo que ir lá também fazer o papel, fazer lá a parte lá de relações públicas com os Vingadores, tem que explicar que um membro deles morreu e tal. Nesse meio tempo, a Hope desperta o Magneto e fala, olha, é seguir com o plano, tá bom? Vamos seguir com o plano. Ele acorda assim, fala, que porcaria de plano, o que tá acontecendo? Mas é pra seguir com o plano, o corpo da Wanda não pode sair de Krakoa. É muito em relação a essa parte, cara. O Visão começou a ter chilique, né? Porque ele ficou sabendo que a Wanda tinha morrido. Aí o Visão se descontrola, e aí os mutantes começam a tentar apartar o negócio e começa uma confusão do caramba. É, então, aí o Magneto faz refém o esposo do Estrela Polar, aí depois ele fala que fui eu que matei a Wanda, então vocês podem ir, aí a Wanda aparece, tipo que... Cara, tô tentando tipo imaginar que... Leia escrevendo foi isso, cara. Ela tomando antidepressivo e pensando, sim, meu Deus, mas pelo menos vão ser mais dois salários, mas eu não queria escrever essa merda. Não, e detalhe que o jeito que a Wanda chega é igual quando ela chegou lá em... Ah, a queda. Né? Bom, aí a Wanda aparece, aí começa a falar, não, mas pera aí, essa não é a Wanda, porque ela não lembra, ela acha que tá casada ainda, ela não lembra dos filhos. A WandaVision das ideias. Começa o WandaVision mesmo, porque começa a aparecer kaijus que se regeneram, coisa, começa tipo, a atacar a Krakoa e... Literalmente o momento em que a Leia desistiu. Ó, só a Wanda que volta, ela volta porque o backup que o Xavier tinha dela era pouco, era um backup antigo, não era isso? Isso, exatamente. Do momento que ela, achou que a Wanda, tomou ciência que a Wanda não era mutante, e falou, aqui eu tô fazendo backup dessa mulher, não quero mais fazer. Não, ele fez até, enfim. Eu teria que ter feito então até eixo, pra ser sincero. Deixou de fazer foi antes, ele olhou assim, ah, foda-se, é filha do Magneto, tô nem aí. Ela tava ocupando o Megabyte, então ele foi... Essa mulher tá mais com Vingadores que com X-Men, deixa ela lá. Ela tem cara de traíra, eu não vou ajudar ela não. Enquanto tá rolando esse negócio lá, a Wanda tá lá lutando com uma pessoa desconhecida num plano astral e ela descobre então que com quem ela tá lutando é a versão mais velha dela. Aí tem todo um negócio plano astral, astral, místico e tal. Enquanto tá rolando o círculo de fogo com os X-Men, o Iquano e o Tommy, eles vão tentar, então, resolver isso, né? Pra tentar... Parece que eles começam a tentar interferir nessa batalha entre os dois... Entre essas duas Wandas, né? Porque, bom, resumindo, no final das contas, vamos ter três Wandas, né? O presente, o passado e futuro, né? Como se fossem as Nornas aí. Isso, verdade. Assim. É uma boa referência. Entra, na verdade, aquela ideia minha mística, sabe? Como lá de feiticeira, a gente tá falando com uma mulher feiticeira e que é formada por três faces, né? Que é a filha... A deusa, a louca e a feiticeira. Eu tava cantando isso agora! E tem isso também, mas na verdade ela fala que é a mulher, a filha, a mãe. Então cada uma tá ocupando ali um espaço, por isso que elas têm... É aquela carta de... Não é uma carta de tarô, né? É, uma coisa... Não é, cara, não sei se é de tarô... Mas é coisa de... Com um pouco de misticismo que envolve religião, wicana e por aí vai. Isso. Que tem esse lance das três faces da mulher. Então parece ser muito viajado. Pra uma pessoa que nunca ou teve contato com isso, é completamente doido. Mas tem uma faceta desse lado sobre a magia que a mulher tem e por aí vai. E aí é por isso que tem esse choque das três e que as três são uma só. Então tem um pouco de tentativa de religiosidade ali colocado aí nesses entremeios, só que muito esticado. E os negócios dos monstros gigantes do Caju é uma viagem completa. Em defesa da Leia, quando o Hickman faz uma super saga de 22 partes, toda voltada pro tarô, com um monte de detalhezinhos que só se você conhece o tarô vai pegar, inclusive no título, todo mundo aplaudiu e de pé. Então, assim, ela tenta isso aí, eu só faço aplaudir de pé também. Pode não ter sido tão eficiente, a gente pode não ter percebido, mas tinha isso, já melhorou um pouco a história e eu fico muito triste. Eu já tinha reclamado de Mutação em Debate. Eu queria ver essa história, esse arco, nas duas ou três partes em X-Factor, que ia ser uma coisa condensada, sem Caju, sem Vingadores, mas voltada pra investigação. E teria sido uma história muito melhor. Enfim, as três Wandas, elas tiram lá o super fator de cura dos Cajus, permitindo que os X-Men derrotem a ameaça e tal. Se todo mundo convoca, o Ciclope convoca todo mundo, aí depois chega o Gambit, a Vampira, pra ajudar também, enfim, faz todo aquele clima de super saga mutante. As três, vamos dizer assim, acontece exatamente aquilo, né, as três Wandas, elas se, vamos dizer assim, se reconciliam e tal, e aí a Wanda depois, né, vai ter a festa e tal, apesar de que a metade, vamos dizer assim, 90% de Krakoa que é ela morta, né, mas os X-Men e o pessoal dá uma segurada, até a Emma dá o não parte tanto pra porrada, né? Ela que adora a Wanda, né? A Wanda então revela quem a atacou. Aí então a história agora é pra pegar e aquele meme do Boulos, né? Ela vira pro cara e fala: foi você que me matou. E aí então a culpa recai sobre o Groxo. Mas a culpa era dele mesmo, cara. Porque você tem que lembrar qual era o profundo Groxo em Krakoa. Você puxa saco do Magneto, né? Não, ele era o oficial do cartório. Começa, então, o julgamento lá pelo Conselho Silencioso e tal. Todo mundo apresenta as provas. E aí, o que acontece? Bom, ele é exilado lá, né? Foi fazer companhia pro Dentes de Sabre. Todo mundo fala, vamos embora, tal, os Vingadores. Mas a Wanda fala que tem que ficar mais um tempo pra resolver uma coisa, né? Magneto começa até a chorar, ele passa aí por um tempo, tal, de tentando entender o que aconteceu. E aí temos alguns flashbacks, né, dessa história, né? E não foi bem assim, né? No Groxo não foi bem o assassino, né? A Wanda, ela desenha lá mais um negócio lá de runas, Wicca, sei lá o quê, com três lugares. Ela então coloca os três, vamos dizer assim, os três filhos principais dos três, vamos dizer assim, os três personagens principais da era Hickman, que aí seriam a Polaris, filha do Magneto, Legião, filho do Xavier, e o Proteus, filho da Moira. Mas aí tal, mas minha mãe, ela está morta, não sei. Não, pode ficar aqui, tá certo. Só fica quietinho aí. Só fica. Confia. Confia no pai. Confia. o encantamento lá não dá certo, né? Aí então a Polaris fala que a Wanda é muito mais filha do que ela, né? Muito mais filha de Magneto do que ela, né? Ela vai lá, fica no lugar. Ó, essa foi a desculpa, mas a realidade é que juntou os três que mais têm poder de alterar a realidade. A verdade foi essa, né? Exatamente. Mas enquanto isso, tava o coração canônico do Magneto. Minha filha mesmo, olha a prova. Olha a prova. Isso vale mais do que o ratinho. Aconteceu. Acontece, então, esse feitiço, né? A gente, então, vê que, no final das contas, mais um flashback, a Wanda, na verdade, ela se matou, né? E colocaram a culpa no Grosso. Coitado, né? Matou, pediu pro pai matar ela, né? É, porque a partir daí, com esse sacrifício dela e com essa coisa, né? Spin the wheel, né? Mexa a roda, né? O giro da roda. O cérebro agora tem acesso a todos os mutantes que foram mortos. Então o cérebro não está mais ligado ao backup. Agora só precisa do material genético e tal. Tanto é que o primeiro mutante que volta é o John Prostar, né? O falecido Apache. Não, como era mesmo? O lance todo é o seguinte, é porque toda a ressurreição estava ligada apenas ao que o Xavier colocava da cabeça dele e acabou-se. Isso aí. Então fazendo talvez até uma pequena alteraçãozinha. O lance todo é que você descarta nessa proposta que a pessoa tem a alma, entendeu? Tem uma coisa fora da ciência, né? E o que a Wanda fez aí é como se tivesse acesso a, digamos assim, a questão mais mística, a questão mais espiritual e por aí vai. E com isso ela pode superar, digamos assim, o limite, né, a barreira que a ciência impunha para poder fazer com que, vamos dizer, o processo de ressurreição tivesse contato agora com as almas da pessoa. E ela, na verdade, foi a primeira que teve esse acesso. Por quê? Porque se fosse contar só com backup, ela ia estar limitada àquelas memórias. Mas como ela teve contato com a forma espiritual dela, do futuro, do passado, enfim, do presente, por aí vai, ela teve um acesso de juntar as duas e ter, na verdade, a integridade do que seria a alma, o espírito dela dentro desse novo corpo. E ela se tornou, finalmente, foi uma grande desculpa, né? Uma filha de Krakoa, porque agora, mesmo que ela não seja mutante, ela nasceu de Krakoa, né? Né? E agora, né, o Êxodos, né, teve que mudar a história, né? Então, agora, o grande conto é como a farsante se tornou a redentora. A história. Esse é o disco pra qualquer coisa do Exodus. O Exodus ainda é, digamos assim, um baba-ovo do Magneto, né? Então, como ele viu que a história mudou, né? E aí o Magneto. Que o Magneto é todo esse tempo, a gente diz que boa parte do pessoal odiar é culpa do Magneto. É que o Magneto deixou a história rolar. Então, ele tinha ainda sentimentos pela Wanda, né? De pai e filha, mesmo não sendo geneticamente. Isso vai ficar uma confusão eterna na Marvel. Mas, na verdade, ele escondia isso. Tanto que o encontro dele foi às escondidas. Ele provavelmente não era o primeiro e talvez se encontrasse com elas várias vezes. E aí, na frente dos outros, ele deixava rolar. Não, realmente, uma farsante, uma miserável, não sei o que, traiu a gente. E por aí vai. Porque esse era o Magneto que tinha o discurso do passado, né? Se você não é mutante, você não tá entre os nós. Só que qual é a lasqueira agora? Ele tem uma filha que não é mutante, que é a princípio, né? Segundo a Marvel, que é agora a Feiticeira Escarlate e o Pietro, né? Então ele teve que engolir seco o discurso que ele sempre teve, né? Isso aí, eu acho que é meio balela, porque o Magneto, se for lembrar de Cuidar das Crianças, ele foi o cara, era praticamente era uma das poucas pessoas ali em Cuidar das Crianças que tinham consciência, atrás da Wanda, nunca desistiu dela, cuidou dela depois da queda, cuidou dela, curou ela depois da Dinastia M, tentou salvar ela, ficou do lado dos Vingadores pra proteger ela, que os X-Men queriam matar ela na Cuidar das Crianças, então assim, isso aí não cola. Eu acho que quando ele está cercado por milhões de pessoas que odeiam ela, ele ficar um pouquinho calado até vai. Mas dizer que ele odeia, ele não odiava, não. Não, então, ele não odiava, mas veja só. Ele odiava pessoas no discurso passado que não eram mutantes. Então, a partir do momento que se revela que os dois filhos adorados deles não são mutantes, são crias do evolucionário, ou qualquer desculpa que a Marvel invente, ele queima o que ele sempre falou no passado, de que os mutantes são mutantes, os humanos são os humanos, cada um cuida da sua. E aí que tá, ele tinha que, nas escondidas, falar com ela, porque ele tinha que passar essa ideia, né, de que ela era farsante mesmo. Isso aí, isso aí já cai por terra quando a gente lembra que a mãe dos dois era humana. Então, ele já era a prova viva de que pelo menos uma humana ele é um. Mas, como eu falei, isso é no passado, antes dele sofrer na vida, antes de tudo. Entendeu? O que eu tô falando é o seguinte, a partir do momento que ele se vilanizou e se tornou o Magneto, não tô falando do Eric, nem do Magnus, ou enfim, qual que seja o nome dele. Ele pregava esse discurso, entendeu? E agora, como do jeito que a Wanda ressuscitou ali, ficou a maior dubiedade. Se ela é mutante, se não é, porque o processo de Krakoa não é só pra mutante? Não, depende. Enfim. Se o David Bowie ressuscitar, a gente vai saber. Na verdade, é porque como agora exige um processo com magia, então é meio que não há necessidade mais dessas coisas do backup, né? É meio que, vamos dizer, é ressuscitação... Não, mas a Wanda ressuscitou antes desse processo, né? Sim, mas ela ressuscitou com backup limitado. Ela voltou, ela tava no backup ainda... E aí a Wanda, a feiticeira escarlate velha, vamos dizer, não sei como, é que fez ela assim... integralizar como se fosse o espírito de todas as de todos os tempos dela, mas com a memória da última vez, antes de morrer. Bom, magia do caos, né? É. Meio que transcendeu essa ideia de apenas necessitar do backup. Agora é meio que uma transcendência pra, tipo, na verdade, ao invés de trazer um backup, está trazendo realmente a alma do... É basicamente isso, né? Eles até falam em certo momento que é o equivalente ao Campos Elíseos. Só que em vez de grego, mutante. Isso aí foi uma correção também, vamos ser sinceros. Porque essa ressurreição do Hickman criou, tipo... Cara, isso já existia no Homem-Aranha nos anos 70. O que é o Ben Reilly, se não um clone com backup das memórias do Peter Parker? Mas enfim, pessoal, a gente tá com um programa bem estourado agora. E por isso que a gente resolveu dividir isso aí e não falar realmente do fim da era Hickman aqui. A gente vai deixar, então, o resto pro próximo podcast que a gente falar sobre os mutantes. Que deve acontecer lá para novembro, dezembro, tá? Então aguardem aí. E a gente encerra por hoje o nosso Nominata 66. Então até a próxima, pessoal, e tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.